Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br. Olha só pra mim, cabelos brancos, disco de comentarista esportivo e essa cara, parecendo o saco do Valdir Soriano. Não me perguntem como eu sei disso. Sabe, houve uma época em que a vida era mais fácil. Eu poderia ter qualquer garota que quisesse. Era jovem, bonitão, meus pais eram dois retardados, minha irmã ainda era nariguda. Ai... Mas eu não posso reclamar, entendem? Eu era literalmente o rei da minha época. E aproveitei muito isso. Já mencionei que fui o campeão mundial de videogame por 10 anos consecutivos? Na Coreia, eles me chamavam de Hwang Si-kwan, que significa aquele puto que roubou nossos recordes. Carinhoso, não acha? Será que eu devia ter aceitado o pedido do Steven? Agora, eu queria ter tido tempo para atender o Paul. Aquele especial com o Ringo foi demais. Pena que na época eu tava com compromisso marcado com a Madonna. E querem saber? Ela ronca. Ah, cara. Eu tô cansado, sabe? Não é fácil ser um líder de uma geração inteira. Esse pessoal anda muito perdido. Só porque meu livro A Vida Passa Muito Rápido vendeu 700 milhões de cópias, agora todos acham que eu sou algum tipo de messias? Bem, na verdade, até que me considero um, mas não deixe ninguém saber que contei pra vocês. Para, que se dane! De que serve ter a maior fortuna desse lado do planeta e não poder sair para me divertir um pouco? When Cameron was in Egypt's land, let my Cameron go. Alô? Cameron, amigão, sou eu. Se arruma aí, tive uma ideia. Ah, não, de novo não. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! No ar, meus caros internéticos, voltamos hoje para falar de um dos filmes que vocês sempre pediram. Putz grila, cara, como o nego pede pra gente falar sobre esse filme? Desde o segundo programa que a gente já tem e-mail pedido pro correio de Abacuato pra gente falar sobre isso, e nós hoje vamos falar sobre esse filme maravilhoso. É isso que fala, Manoel Calavera, e eu não estou aqui sozinho, está comigo aqui o Brunão. E aí, beleza? É, eu nunca tive uma aula. Eu desconfio disso tem tempo, cara. Pela tua dificuldade na alfabetização, né? Mas tudo bem, não tem problema não, cara. A gente tá aí contigo, sem problema. Beleza. Você viu pelo pesar, é verdade. Miote? Miote? Miote? Ele não veio. A prima da tia da namorada do cunhado da minha vizinha falou com a prima da amiga do Arnaldo César Coelho e disse que ele ficou muito doente essa semana, ele não pôde vir. Caraca! Olha só, Interneticos, é com mais de todas as honras possíveis que nós recebemos aqui o Niso Neto, que é o ator dublador que não só ajudou, mas acho que é um dos maiores responsáveis por ter tornado esse filme icônico para todos nós, cara. Seja bem-vindo, Niso, ao Jurassic Cast, mais do que bem-vindo, meu querido. Fala aí, rapaziada, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Olha aí. Oh, que beleza, hein, cara. Pô. Save Ferris, todo mundo agora gritando. Tu tweetando, Save Ferris agora. Olha só, internet, hoje nós vamos destrinchar Curtindo a Vida Doidado naquele melhor estilo de Jurassic Cast. Isso na presença do nosso querido Niso Neto. Então não sai daí que nós voltamos logo após os recados do Jaime. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Meu, voltamos agora para os recados do Jaibinho, meu. Que isso, boça? Que isso? Eu falei, meu, que eu ia colocar esse paulista agora na leitura de e-mails. Aí aqui não é leitura de e-mails, rapaz. Dá licença, meu. Você vai no Mr. Lanches, meu. Não é à toa que eu sou sócio fundador do Mr. Lanches, né? Mas nós não estamos aqui pra falar de Mr. Lanches nem de bolsa, rapaz. Fictioncorporation.com.br é a nossa querida patrocinadora que faz camisetas inspiradas em empresas, produtos, eventos de filmes, quadrinhos, literatura, séries de TV, jogos de videogame, etc, etc, etc. Qual é o lançamento da Fiction Corporation esse mês, Miotti? Porra, eu tô louco com essa aí. Essa aí é uma das que eu tô mais esperando há muito tempo, porque ele me mostrou já tem um tempão essa camisa. É a camiseta Abe Froma, o rei da salsicha de Chicago. Puta que pariu! Roubou minha ideia, Alexandre safado, velho. Eu acho legal que o Miotti tá doido pra andar por aí com uma camiseta estampando o rei da salsicha. Eu tô, mas pior que eu tô. Ah, mas cara, todo mundo... Essa camisa é foda. Não, e o melhor, cara, é que normalmente a Fiction faz a camiseta baseado no que tá escrito no filme. Então, por exemplo, quando fez a camiseta do Umbrella Corporation, tá escrito em inglês, Umbrella Corporation. Sim. E aqui não, cara, é Abe Froman, o rei da salsicha de Chicago. Tá em português, velho. Todo mundo vai entender que você é o rei da salsicha, velho. Porra, velho, pega essa camiseta e vai pra balada, velho. Eu quero ver quem tu não vai pegar, velho. Ninguém. Vai chamar atenção, velho, você com a camiseta com a salsicha no meio, falando que tu é o rei da salsicha. Cara, olha só, essa camiseta é épica, velho. Épica. Porque todo mundo sabe o que que é Abe Froman, velho, o rei da salsicha de Chicago. Sim, exatamente. Pra quem não tá entendendo o que que é, cara, Abe Froman, o rei da salsicha de Chicago, é quando Ferris Bueller vai no restaurante, não tem reserva, e aí ele pega a lista de espera lá e tal, olha lá, Abe Froman, e ele fala, não, eu sou Abe Froman. Quem? Rei da salsicha de Chicago? É, ele mesmo. Então é isso, cara. É uma camiseta fantástica, velho, fantástica, homenageando um dos filmes mais fantásticos da Sessão da Tarde. Não só um dos filmes, como uma das cenas mais fantásticas. Tem que ter, cara, sério. Essa camiseta, se você gosta do Curtindo a Vida Doidado, você tem que ter essa camiseta, velho. Você tem que ter todas, né? Mas, enfim, essa não pode faltar. Enfim, camisetas da Fiction você já conhece. Fio penteado, malha 30. Costura dupla, ombro reforçado. Não encolhe na máquina de lavar. Tamanho pra Dudu Salles e Brunão em dias inspirados. Enfim, uma coisa que você tem que fazer na Fiction. Juntar uma galera pra comprar camisetas pra pagar menos frete, velho. Qual é que o Miotti faz com DVD? Isso. Olha só, olha só. Digamos que nosso amigo Torinho mora lá em Fortaleza. e quer comprar uma camiseta, sei lá, da Skynet ou do Abe Froman, Rei da Salsicha de Chicago, o Rei da Salsicha de Fortaleza. Quanto é que é a camiseta? No lançamento é 30. O lançamento é 30, a gente já sabe, mas digamos que seja da Skynet, é R$35 a camiseta. O frete para Fortaleza é R$14,20, ou seja, somando tudo, R$49,20. Ainda assim é mais barato que qualquer outra loja virtual, né? Porque senão ele ia pagar R$70 numa camiseta aí. Mas tudo bem, R$49,20, né? Agora, pensa bem, se ele juntar a galera e comprar, sei lá, 6 camisas, ao invés de pagar R$14,20 pelo frete, eles vão pagar R$22,30. Um pouco a mais de R$3 de frete por camiseta. Ou seja, se ele racha ali, em vez de pagar R$49 na camiseta, ele vai pagar R$38, bicho. Olha que beleza. Então, junta a tua galera aí, sei lá, aonde estiver, junta a galera do escritório, vê quem quer cada uma de camiseta aí e bota tudo num pacote, faz um pedido só e paga o frete mais barato, a camiseta sai mais barata pra todo mundo. Bicho. Olha aí. Não, mas vocês são trouxa, hein, povo da internet. Peçam várias camisetas da Fiction que sai mais barato cada uma. Inclusive, compras do Jurassic Cast. Isso, porra! Delório Nebelina, a logo do Jurassic Cast. Olha aí, cara, você vai ficar com a mesma camiseta que a nossa. Aí fica aí, eu sou do Jurassic Cast também. Depois a gente vai e te processa. Outra coisa, hein? Lembrando só, o pessoal da Fiction pediu pra avisar. Correio tá de greve, tá? Mas a postagem tá funcionando normalmente. Mas até a publicação deste programa, parece que o TST já mandou os Correios se virarem e voltarem da greve. Então, a gente não sabe se até você estiver escutando isso, os Correios já vão sair da greve. A postagem tá funcionando, mas não tá tendo data certa pra entrega. Isso, tá atrasando um pouquinho, né? Atrasa um pouquinho, mas chega. Então é isso, acesse lá fictioncorporation.com.br e compre suas camisas, faça a compra coletiva e seja feliz! Resultado rapidinho da promoção Predador, o vencedor foi o arroba Lecalegari. Esse é o perfil dele no Twitter, Lecalegari, sei se que é o seu nome, se não tô falando, se não é Lecal Egari, não sei como é. Lecal Egari, Lecal Egari, enfim, parabéns, a gente vai entrar em contato com você, vai te perguntar seu e-mail, pra você poder mandar pra gente o seu endereço, quando a greve do Correio acabar, te mandar o Predador. Gente, olha só, não se esqueçam que Jurassic Cast tem promoção quase sempre. Acompanha aí facebook.com/JurassicCast, tem promoção, pré-estreia, ganhar ingresso pro cinema e o escambau. Quase toda semana é pré-estreia, viu? Pô, olha só que maneiro, principalmente se você é de Brasília. Se você é de Brasília, siga o JurassicCast que você vai se dar bem. Também Twitter, @JurassicCast, volta e meia a gente faz uma promoção aí, já teve promoção de joguinho. É, o que mais tem é promoção nessa quitanda, dessa porra dessa quitanda, eu odeio isso. Somos o podcast que mais dá prêmios na internet, olha só que bonito. Somos o melhor podcast da internet. E o que mais dá prêmios? Nego vai morrer de inveja? Double time. Essa semana também temos, cara, nossa atração de vídeo. Meu, você percebeu que o Brunão hoje tá todo Luciano hoje é Huck? Elétrico, hoje é tá elétrico. Ele não tá Luciano Huck? Tá todo... É isso aí, loucura, loucura, loucura. Tá na hora do Chaka 5, próximo episódio, quinta-feira agora, do vlog do Jurassic Cast, tá na hora do Chaka. Voltamos agora com mais um episódio muito foda. Vai ser sobre, não vou falar, porque é surpresa. É, deixa surpresa, deixa surpresa. E vocês vão ver o Miotti pagando um dos micos. Caralho. Olha, esse foi mais dois micos, viu? Eu paguei dois micos nesse programa. Mais engraçados que eu já vi no Jurassic Cast. Olha, essa ficou genial, cara. Genial. Ficou, obrigado. Sério mesmo, parabéns, velho. Você na hora teve a sacada e ficou genial. Se você quer saber o que é, acesse quinta-feira o YouTube, nosso canal. Assina lá, inscreva-se, dê curtir, favorite, faça tudo, divulgue. www.youtube.com/JurassicCast. Assina o canal do YouTube, que você vai receber, assim que a gente publicar, você recebe na hora o aviso de que tem um novo vídeo no ar, cara, e tá muito legal. Exatamente. Agora, internéticos, nós gostaríamos de fazer um anunciamento. Ixi. Jurassic Cast vai acabar, é isso? Não, isso não cola mais. Esse é tipo o Cavaleiro do Zodíaco, só funciona da primeira vez. Ah, tá, entendi. Mas se funcionasse, eu ia fazer todo mês, porque porra... Pessoal, internéticos, vocês sabem, agora em dezembro, nós vamos ter um lançamento muito importante no cinema, que é uma prequência, né, seria um prequel do filme do Senhor dos Anéis, que é o Hobbit, o filme do Hobbit, que o Peter Jackson tá fazendo com tanto esmero e, né, e sobre segredo... De Estado, né? Segredo de Estado, velho. E nós queremos falar pra vocês. Nós fomos convidados pela nossa associada aqui de Brasília e pela Warner Brothers a fazer o evento de lançamento do Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Puta que pariu, galera! Interneticos, evento oficial, né não, Brunão? Evento oficial, uma parceria, olha só, cara, que orgulho que eu vou falar, uma parceria Warner Jurassic Cast, velho. Tá merda! E hoje a gente vai fazer um evento de lançamento do Hobbit, Uma Jornada Inesperada, um novo filme do Peter Jackson, do Tolkien, falando sobre o universo dos Senhor dos Anéis. Isso, mas assim, as pessoas já estão achando, ih, cara, os caras vão lançar o filme antes. Não, calma. Calma que a gente não tá com tanta moral assim. Exatamente, mas é o quê? A Warner tá querendo fazer vários eventos no país inteiro. Na verdade, é no mundo inteiro, né? Pra divulgar o Hobbit, que tá chegando aí em dezembro. Dia 14 de dezembro, a estreia do Hobbit. E eles estão comemorando em eventos no mundo inteiro o lançamento do filme e da obra do Tolkien, velho. Olha aí, cara. E em Brasília, o Jurassic Cast ficou a cargo disso. Puta merda, velho. Olha só que maneiro. Mas o que, que vai acontecer, cara? Qual é a ideia do evento? Nós vamos, ainda numa data a definir, mas deve ser... em meados de outubro, novembro. A gente deve trazer essa data muito em breve. Muito em breve. Isso, exatamente. Lembrando que é Brasília, tá, galera? Se você não é de Brasília, bicho... Bom, se você quiser vir, tudo bem. Mas assim, galera de Brasília, um evento vai ser aqui, velho. Olha que foda. Brasília que quase nunca tem nada, velho. Olha só que foda. O que, que a gente vai fazer nesse dia, velho? Vai ser o aniversário do Bilbo, caralho! Que isso? Olha só, Interneticos, é isso mesmo, cara. Vai ser o aniversário do Bilbo. E qual a melhor maneira de se comemorar o aniversário de um Hobbit? Com muita comida, velho. Com uma festa ao estilo Hobbit. Não, você não tá ficando maluco. Qual vai ser o evento? Ah, mas esse cast tá tirando onda porque tá fazendo evento pra Warner. E o que que eles vão fazer? Deve ser uma coisa muito idiota. O evento vai ser o seguinte. Vai ser uma festa mega exclusiva pra pouquíssimos participantes. Por que pouquíssimos participantes? Porque nós temos poucas vagas no cinema. Então o número de vagas da festa vai ser exatamente o número de vagas no cinema. Entenderam? Então você vai ter que ficar ligado nas redes sociais do Jurassic Cast, no Twitter do Jurassic Cast, no site, porque na hora que abrir a venda de ingresso, eu não vou dar 2 horas pra esse treco esgotar. Sinceramente. Eu também já tem até lista de pré-venda, hein? Tem lista de pré-venda. Mas o que que vai ter, bicho? O que que vai ter? Quem a gente vai ver no cinema, velho? Antes disso, na festa, nós vamos ter um chefe de cozinha que vai preparar um cardápio Hobbit. Exatamente o que você tá ouvindo. Puta um cardápio merda. Hobbit, assim como foi descrito pelo Tolkien. Puta merda, velho. O salão vai ser todo decorado ao estilo Hobbit. Cara, nós arrumamos um decorador que faz, que é o Hermes aqui. Nós já fomos lá na casa dele, lá no Tá Na Hora do Tchaka. E ele vai fazer toda a parte decorativa da festa. E ele prometeu pra gente que ele vai fazer a réplica exata de uma tenda de um Hobbit, de uma festa comemorativa. Eu não sei como ele vai fazer aquilo, sinceramente, mas ele falou que ele faz e o Hermes ele é maluco o suficiente pra fazer isso. Comida à vontade, bebida à vontade, concurso de cosplay, concurso de arremesso de saco de farinha, de tricks lá que os hobbits faziam. A gente vai ter concurso também de adivinhações, muita recitação daquelas musiquinhas do Hobbit. Cara, vai ser um momento como Brasília nunca viu e duvido que o dia vai ver de novo. É claro que tudo isso tem um preço, né? Mas enfim, já um dia a gente chega lá. Mas eu quero saber também o que a gente vai ver no cinema, velho. A gente vai ter os 3 filmes do Senhor dos Anéis, versão estendida. Puta! Puta que pariu! A preço promocional. Mais ou menos o que foi feito no negócio lá dos Vingadores e tal, passaram os filmes dos Vingadores. Cara, agora você vai ver toda a sequência do Senhor dos Anéis, porra, com a galera mega fanzoca, que nem você, meu irmão. Vai ter a festa e é garçom vestido de elfo. Cara, puta que pariu, velho. Vocês não cara, vão nós acreditar. Vamos... É, vai ser uma festa pra ninguém botar defeito. Uma festa pra ninguém botar defeito. E olha... Você que está ouvindo isso e não foi no aquecimento do evento que nós fizemos agora na quinta-feira, lá no espaço da Bugeek, perdeu porque não entrou na lista de pré-venda de ingresso. Pré-venda. Salsifufu daí, perdeu a oportunidade de ganhar um pôster oficial do lançamento do Hobbit, Uma Jornada Inesperada, o pôster do filme, cedido gentilmente pela Warner Brasil. Perdeu o cupcake todo decoradinho. Também em homenagem ao Hobbit. Perdeu o prêmio, perdeu a oportunidade de conhecer uma galera foda. De novo, ouvinte de Brasília. Ouvinte nosso inteiro, maluco, que queira vir, tudo bem. Mas assim, principalmente como vai ser em Brasília, ouvinte de Brasília. Velho, você não pode perder essa chance de rever ou ver pela primeira vez, de repente você nunca viu, O Senhor dos Anéis, a trilogia estendida, no cinema e participar de uma festa Hobbit como nunca antes imaginada. Só um detalhe, não é pegar o Blu-ray e projetar, não. É a película. Vai vir a película de fora. Vai dar trabalho pra Warner, velho. Internético de Brasília. Você tem a obrigação de mostrar que Brasília é um lugar foda pra caralho e que merece receber novos eventos como esse, cara. E como é que você vai provar isso? Indo no evento, cara. Comprando o ingresso e aparecendo lá e participando. É isso. Acompanhe no www.jurassicast.com.br, no site, no @jurassicast, no Twitter, no facebook.com/jurassicast, pra você ficar sabendo assim que lançar os ingressos do evento. E olha, repito, são pouquíssimas unidades, tá? É o tamanho de uma sala de cinema. Então não adianta depois ter nerd batendo na porta do evento querendo entrar, porque não vai entrar. Fica ligado nas nossas redes sociais, fica ligado no site, assina o feed do programa, escuta a gente que em breve a gente traz aqui não só a data, quanto o valor do ingresso, rapaz. E ó, já adianto pra vocês que o ingresso é a preço de custo, hein? Isso, não vamos ter lucro. Cara, a gente não pode ter lucro, a grande verdade é essa. Isso. Porque a marca Hobbit foi cedida pra gente pela Warner, pra nós podermos fazer a festa de lançamento do filme. Só que nós não podemos lucrar em cima da marca, obviamente. Então a festa Exatamente. Vai ser a preço de custo. Então é isso aí. Siga a gente nas redes sociais e aguarde em breve mais informações sobre o evento comemorativo Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Recado dado, recado cumprido. Voltem agora para Curtindo a Vida Doidado com o Niso Neto. Só avisando que a gente teve um probleminha com o áudio do Niso Neto, tá? A internet não tava muito boa no dia, então tava falhando um pouco, então às vezes não vai entender direito o que ele falou. Então só para terem um pouquinho de paciência, escute de novo assim o que ele falou, volta um pouquinho porque vai dar para entender. Até a próxima, internéticos. Curtindo a Vida Adoidado, e dessa vez eu não vou criticar nem a tradução e muito menos o título original. Miotti, por favor, qual é o nome do título original, meu querido? É, esse aqui é Ferris Bueller Day Off. Muito bom. E o que significa isso, Miotti? Puta merda. Day Off eu sei não. Pô, Miotti. Day Off? O que é Day Off? É feriado? É folga, Miotti. Ah, é folga. O dia desligado. Sei, o dia pô. Desligado. É o dia desligado. Se você ainda não entendeu do que nós estamos falando sobre o filme que fala sobre a vida de Ferris, que é tipo um mega popular no colégio, e ele resolve tirar um dia de folga. O filme é exatamente isso. É um adolescente que resolve tirar um dia de folga, porque ele tá cansado do colégio, tá cansado dos pais, que são dois idiotas, né? Dois retardados mentais. E ele simplesmente resolve tirar o dia de folga, né, Bruno? Exatamente. O filme é simples. simples, né, cara? Dirigido pelo John Hughes, né? Escrito também pelo John Hughes, que é o rei dessas comediazinhas levezinhas dos anos 80, né? A gente teve aí um monte delas. E acho que do Curtindo a Vida Doidada é a mais emblemática de todas elas. E, na verdade, é a última delas, né? Ela fecha meio que chave de ouro essas comediazinhas dos anos 80 de adolescente do John Hughes. Ele era o diretor do Férias Frustradas, Garota Rosa Choque, Antes Só Do Que Mal Acompanhado. Pô, é o diretor das comédias da Sessão da Tarde, né, cara? Isso, exatamente. E dos roteiros também. Ele escrevia os próprios roteiros e tal. Mas ele tinha aquela, assim, Clube dos Cinco, que era um pouquinho mais cult, né? Teve o Gatinhas e Gatões, que também é mais bagunçado. Teve aquele Mulher Nota Mil, que é, pô, também uma grande comédia dos anos 80. Enfim, o filme emblemático da Sessão da Tarde é Curtindo a Vida Doidada, cara. Acho que o que mais chama atenção nesse filme é que todo mundo queria primeiro ser o Ferris Bueller, né, cara? Acho que ninguém melhor do que o próprio Ferris Bueller pra falar, né? Ou a alma por trás do Ferris Bueller, né, cara? E aí, Niso, você já teve um dia de folga assim, cara? De virar e falar assim, ah, meu irmão, vou, sei lá, dar uma volta na praia, vou tirar uma folga, vou esquecer tudo. Cara, tive muitos dias assim, porque, ao contrário do meu personagem na escolinha, fui um horror, assim, na escola, sabe? Foi uma fase, assim, horrível pra mim, sempre fui um péssimo aluno. Eu tive muita dificuldade mesmo na escola, não consegui me concentrar, não tinha gosto pela coisa e também não fazia o menor esforço para ter, o que foi um pesadelo para os meus pais. Eu tive assim, muitos dias como Ferris, nem não tão romantizado, né? Ficar indo em exposição, de quadro, ficar entrando em restaurante chique, quebrando Ferrari dos outros. Quebrando Ferrari dos outros é uma ótimo. Uma negação na escola. Cara, foi um horror mesmo. Cara, eu vou falar pra você que eu também não me dedicava muito, não, que eu também não tinha muito tino pra esse negócio, não. Eu nunca tive uma aula, o que eu falei? Tu não foi alfabetizado, bicho, tu acabou de falar. Tem dificuldade. É, talvez se você tiver, estariam fazendo alguma coisa melhor na vida. Ficar fazendo podcast. É, olha, pois cara, é. Eu falo isso todo programa, Nilson, olha aí. Querido. Bem que minha mãe falou, né, cara? Todo dia eu falo isso, porque se eu fosse um cara inteligente, se eu fosse um cara talentoso, eu não tava fazendo podcast. Foi seguir Ferris Bueller aí, vou tirar o dia de folga aí, é isso que deu. É, eu tirei o dia de folga e esqueci de voltar pro trabalho, né? E é simples, né, cara? Eu acho engraçado que, é igual o Niso falou aí agora, não faz muito, assim, coisas espetaculosas do tipo... Não, mas tem uma coisa que é sensacional que ele faz, cara. Ah, cantar na parada. Não, isso é o de menos. O que eu acho mais foda é ele alterar o espaço-tempo, cara. Porque ele vai num jogo de beisebol logo depois do almoço, cara. E o jogo de beisebol demora, tipo, na vida real, demora, sei lá, umas 3 horas e meia, por 4 aqui, né? horas. E ele sai do jogo de beisebol e ainda tá de dia, ainda vai no museu, ainda vai passear, vai na piscina, vai na parada, faz 500 mil coisas. Cara, se ele tivesse saído desse jogo de beisebol, era 5 horas da tarde. Fudeu, tem que correr pra casa, velho. O filme ia ter 10 minutos. Só de trânsito aqui em Brasília, né, bicho? Porra, só de trânsito, cara. Só de trânsito aqui em Brasília não ia chegar em lugar nenhum. A gente ia chegar no máximo num cinema. Ia matar a aula pra assistir filme. Aí depois voltar pra casa. Pois é. Exato. Será que é por isso que todo mundo tem essa fascinação pelo Curtindo a Vida? Por essa coisa das pessoas, porra, sei lá. Porque o Ferris Bueller transforma coisas simples em coisas magníficas, né? Exatamente. É, vamos ver, assim, uma caricatura, né? De tudo aquilo que as pessoas se identificam tanto, né? Que a maioria, principalmente no Brasil, né? Foi aluno merda. Então, fizeram a coisa ali de uma forma bem divertida e tal. E houve essa identificação e tal. E o filme é maneiro mesmo, né? Uma linguagem bacana, aquelas coisas que ele fala pra câmera e tal. Nossa, o Matthew Broderick, eu acho que foi o melhor filme da carreira dele. Eu tô exagerando? Ah, foi sim. Tirando os produtores lá e tal, que ele é uma coisa... Godzilla. Cara, Godzilla tá brincadeira, né, velho? Brincadeira, né? Mas acho que foi o melhor filme da cadeira. Realmente, acho que foi. Acho que foi, cara. O filme, ele é contado na década de 80. Na década de 80, a gente tinha muito esses filmes adolescentes e tal, só que geralmente era construído em cima dos losers, não é verdade? Ou eu tô equivocado? Ah, com certeza. Era em cima da galera rejeitada do colégio, que se metia numa aventura estapafúrdia, acabava virando um cara popular ou ganhava no mínimo a garota mais bonita do colégio no final do filme. Eu tenho um verdadeiro amor e ódio, eu sou dividido entre Curtindo a Vida, porque eu adoro de paixão o filme, adoro o trabalho do Niso, dos dubladores, que, cara, deixaram esse filme muito melhor do que ele já é. Diga-se de passagem, sem exagero nenhum. Mas, cara, eu tenho uma raiva do Ferris, porque a vida do cara é perfeita, velho. Ele é o bicho mais carismático. todo mundo da escola gosta dele, bicho. É um namorado muito gato. Tem uma namorada muito gato, parece a Suellen da novela, né, velho? Ela não tem um quê de Suellen, a Suellen da agora. Você que é o internet tá ouvindo isso em 2020, tá passando uma novela em que tem uma Kingona que chama Suellen. Kingona, puta. É, mas não é Kingona, tipo, o cara. É, não, Piriguete, Piriguete. Eu não sei se em 2015 vai ser usado esse termo. Ah, tá. Mas, em 2015, né? Que aquela coisa da mulher muito gata e, porra, aí os professores gostam dele. Ou então tão nem aí se ele não tá aí na aula, né, cara? Cara, uma coisa que eu acho sensacional do Curtindo a Vida Doidado são os professores que aparecem no filme dando aula, cara. Dando aula não, aquilo ali é terrível. Não, pô. Pois é, o primeiro é porque eu me lembro, cara, das minhas aulas, né? Ah, tá. E é por isso que eu nunca tive uma aula, velho, porque, cara, é sério, o professor... Você quer justificar o seu analfabetismo com o Fels... Beleza. Cara, primeiro que tem aquele professor fazendo chamada, cara. Não existe chamada mais monótona do que essa, cara. Adams. Aqui. Adamley. Aqui. Adamowski. Adamson. Aqui. Adler. Aqui. Anderson. Anderson. Aqui. Biller. Biller. Biller. Biller. Ele tá doente. A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu Ferris desmaiar no restaurante ontem à noite. Eu só não sei se é sério. Obrigado, Simone. Não é de quê, professor? Fryer. Fryer. Cara, o professor tá odiando a vida dele num grau. Ele tá no automático, tão no automático, né, velho? Ele tá tão desgostoso da própria existência... Que ele tá ali, entre uma chamada e outra, ele tá falando, Deus me mate. Eu tenho certeza, velho. Não, e ele, o próprio ele, em seguida, no meio da aula, ele fica assim. Em 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém? Alguém? Um imposto chamado extra, emenda sagrada do aumento das taxas que... Alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas num esforço de coletar mais fundos para o governo federal. Funcionou? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Não adiantou nada e os Estados Unidos despencaram na Grande Depressão. Hoje nós temos uma polêmica semelhante sobre isso aqui. Alguém sabe o que é? Turma? Alguém? Alguém? Alguém já ouviu falar nisso? Aqui? É. Alguém sabe o que quer dizer? Significa que bem aqui, no vórtice da curva, vamos ter exatamente o mesmo número de investimentos públicos. Bem aqui neste ponto, alguém sabe como isto foi chamado pelo vice-presidente Bush em 1980? Alguém sabe? Economia 3 pontinhos do... Economia voodoo. Melhor é a cara dos alunos, pô. Isso, tem um dormindo, tem um babando, cara. Tem um babando, velho, que faz uma piscina na carteira, velho. Eu acho legal, são aqueles que estão escutando e não estão acreditando naquilo que eles estão escutando, velho. Vocês notaram que tem uma galera que fica assim, meu Deus do céu. É verdade. O que, que eu fiz pra merecer isso, velho? Não, fica um mexendo com a caneta na boca. Cara, é muito fantástico. E tem um outro professor, que aí é o professor da Sloan, que ele... Puta merda, aquele ali. Aquele, caralho, velho, que aula chata. Caralho. E ele fica assim... De que maneira o uso pelo autor da prisão simboliza a luta do protagonista? E como poderíamos relacionar isto à nossa discussão sobre o uso da ironia? Cara, é no Marcha Lenta, velho. Que isso, porra? Que RH é esse que contratou esses professores, velho? Cara, aquilo ali é a desculpa, né, velho? Do porquê que o moleque queria exato, largar, é exagerado, né? É exagerado pra isso mesmo. Mas eu te juro que eu já vi vários dos meus professores, meus ex-professores ali, cara. Ó, eu não vou mentir, eu tive muitos bons professores, principalmente no segundo grau, tive muitos bons professores. Agora, eu tive uns professores na faculdade que puta que pariu, velho. Cara, tem uma garota que aparece de cabelo preto. Que é esse cabelo cheio de mousse da década de 80, né? Velho, ela tá olhando com uma cara de ódio. Só assim que nascem os psicopatas lá no americano, velho. Aí que rola um Columbine, velho. Cara, e a gordinha? A gordinha com a mão no queixo, velho, ela chega piscolinho. Sabe quando você piscolinho assim de estresse? Ela chega tá piscando olhinho, cara. É muito bom. Eu acho bom são os exageros em torno do Ferris, porque ele avisa que tá doente, dá 10 minutos, o nego tá fazendo vaquinha pra transplante de fígado do cara. É, ele fala uma coisa, né? Imagina que saco ia ser. Se fosse igual os dias lá que eu matava a aula, tava andando no calçadão da praia, é só um saco, né? Por isso que eles criaram esses todos aí, papafúrdios, pra segurar a gente e fazer realmente o que eles conseguiram, né? Que é um filme bastante divertido. Eu ouvi dizer que esse era um projeto do Matthew. Isso aí eu acho que era um filme que ele sempre quis fazer. Não sei se ele teve envolvimento no roteiro, sei lá. O filme ele é um pouco biográfico até do próprio John Hughes, né? O filme inteiro ele se passa em Chicago, que era a cidade natal do John Hughes. Ele escreveu essa história em 2 dias, cara. Mas ele teve muito improviso dos atores também, né, ali. É engraçado porque ele usou, em vários momentos do filme, situações que ele já tinha passado. A questão do amigo, ele tinha um amigo que era meio problemático, que ele tinha que dar uma ajuda e tal, incentivar o cara, pro cara sair da depressão ali, que virou o Cameron. Ele tinha namoradinha, ele fugia do colégio, ele realmente usou ali a infância, a adolescência dele, meio que pra contar histórias. E o Matthew Broderick abraçou o projeto de uma maneira inacreditável, né? Ele assumiu o Ferris Bueller, meio que baixou o Ferris Bueller nele, né, cara? É difícil dividir o Matthew Broderick do Ferris Bueller, né? Acho que até hoje o nego deve chamar ele, ei, Ferris! Não! Tanto deve encher o saco dele, com certeza. Teve aquele comercial? Isso, tanto que esse ano, em janeiro, saiu um comercial... Que deixou todo mundo em frenesi, né, cara? Deixou a internet em polvorosa, porque a Honda me manda um teaser onde abre o Matthew Broderick, ele abre a janela de um quarto e fala, como eu posso ter trabalho em um dia tão bonito como esse? E aí todo mundo ficou achando, e aí aparece assim, uma data. Aí ninguém falou, pronto, é o teaser trailer do filme, vai ter Curtindo a Vida Doidado 2. E acabou que no final era só propaganda de um carro, no carro da Honda, baseado inteiro no Curtindo a Vida Doidado, né? Quando eu vi esse comercial, eu também fiquei muito empolvorosa. Falei, pô, vou me chamar pra lá, pra porra, vou ganhar uma nota, mas não veio pra cá. Mas que droga, Ferris. Você não consegue sossegar, não? Você tem dinheiro, você tem mulher, você tem fama. Que mais você quer? Quero liberdade, meu amigo. Tô de saco cheio de toda aquela gente atrás de mim. Preciso de uma folga. E por que você me arrasta pra essas ideias idiotas? Porque você é meu melhor amigo. Ah, tá. Não bastou você me fazer pirar na adolescência? Que nem naquela vez que eu destruí a Ferrari do meu pai, não, né? Ah, mas do que você tá reclamando, Cameron? Depois daquilo, você e seu pai não ficaram muito mais próximos? Não era aquilo que você queria? É, mas você se esqueceu que a minha mãe largou meu pai porque se apaixonou por você, seu maluco, tarado. Bom, cara, eu tive culpa. Aconteceu. Ferris, ó, me faz um favor, Ferris. Cala a boca. Poxa, Cameron, não vai ficar assim, vai. Olha só, eu vou te levar para um lugar ótimo, que se chama Le Fetiche. A comida lá é excelente. Excelente? Não foi lá que você terminou com a Sloane? É, foi lá sim. E por que você terminou mesmo, hein, o Ferris? A Scarlett não gosta de relacionamentos abertos. Ah, claro. Tinha Scarlett também. É, eu não sabia. Chegamos. Cameron, pelo amor de Deus, amigão. Faça uma cara melhor. Vamos nos divertir. Ferris! A Sloane! A Sloane! Ali! Ali! Ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Ali! O quê? Fala devagar. A Sloane ali! Ali! Sloane! Sloane! Sloane ali! Olha quem tá ali, porra! Ah. Oi, Sloane. Agora, uma coisa que eu percebi no filme, não sei se vocês perceberam, cara. O Ferris Bueller, ele programou tudo que ele ia fazer nesse dia. Tudo, com certeza. E outra, ele fez esse dia pra libertar o Cameron, cara. Ele planejou todos os passos dele nesse dia pra libertar o Cameron, cara. Pra mudar a vida do Cameron. Isso é um amigo foda. Ah, eu não acredito nisso, não. Com certeza, velho. Olha só, olha os sinais. Primeiro, ele acorda, já vai tomar banho, não sei o quê, e ele começa a fazer aquela armadilha lá. De mostrar que vai dormir, né? Uma armadilha que só funciona com os pais dele, né, velho? Porque não, é, tem umas coisas mega surreais, né? Tem essa armadilha do manequim, tem aquela resposta na fita, na campainha, que é mó loucura também, aquilo impossível de funcionar, ainda mais um cara que não vai na aula. Como é que ele vai fazer aquilo funcionar, velho? Mas ele era o Ferris Bueller, né, velho? É, pois é, então, é a única explicação, né? E aí, cara, olha só, ele planeja tanto, se você parar pra pensar, como é que ele entrou naquela parada, velho? E as mulheres não acham estranho o cara tá ali, o cara canta duas músicas e não aparece um guarda pra tirar ele, velho. Ele já tinha pago alguém, ele já tinha passado um dinheiro dele. Ele tinha mania de fazer isso, de passar dinheiro pras pessoas. Eu sou filho do prefeito. Ele inventou que era o rei da salsicha de Chicago e que ele ia cantar ali em cima, velho. Então eu tenho certeza, cara, de que ele planejou tudo. Por exemplo, uma coisa que ele não planejou, com certeza, era pegar a Ferrari. Ele não planejou pegar a Ferrari, ele ia pegar algum daqueles carros ali. É, pegar o carro do Cameron. Não, ele ia pegar um dos carros do pai do Cameron. Não, ele ia pegar o carro do Cameron. Ele não, ele até, pegar falou, ele até falou que não ia pegar porque era uma lata velha. Não, mas peraí, o Calaveira tem razão. Ele ia pegar a lata velha do Cameron, só que aí o Cameron inventou aquela história no telefone que queria o Rooney lá. É, por causa do Sloane. Tá, aí ele teve que pegar um carro do pai. Aí ele jogou todas as fichas, né? All in. Aí ele apostou tudo. Falou, bom, peraí, se eu vou ter que pegar o carro do pai, vamos pegar um carro do pai com estilo, né, cara? E aí ele pega aquela Ferrari lá, que a gente já aquela sabe. Aquela Ferrari que no final das contas era tipo um Chevette. Um Chevette customizado, né, velho? Chevette customizado de Ferrari. Como o cinema decepciona a gente, né? Ah, mas só decepciona se você correr atrás, né, cara? Porque... Pois é, mas no nosso caso a gente sempre tem que correr atrás. É bom que a gente passe isso pra frente e decepcione outras pessoas, a gente não morre triste sozinho, né? Verdade. Mas eu tenho certeza, cara. Olha, ele planejou levar o Cameron naquele museu. Ele sabia que o Cameron ia pensar na vida ali dentro daquele museu. Ele leva o Cameron no jogo de beisebol pro Cameron se divertir, porque ele sabe que o Cameron gosta do jogo de beisebol. Inclusive, nas melhores cenas, aquela hora que eles ficam falando... Em português é ótimo também. Do batedor. Pete, pete, pete, pete, uhum. Pete, pete. Caraca, aqui é muito engraçado. Que merda é essa, né, velho? Sim, cara, é uma merda. É, porque no original eles falam uma coisa, né, que é coisa lá deles. Aí tiveram que inventar no na versão brasileira, qualquer merda, né? Acho que quebrei meu dedo. Beleza, grande bater! Beleza! Beleza, grande bater! Grande, grande, grande, grande, beleza, bater! E E ficou interessante. Pois é. É, tipo. Mas então é isso. Eu tenho certeza de que o Ferris Bueller sabia tudo que ele ia fazer naquele dia. Inclusive, a Sloane fala isso no final. Tem uma coisa que acontece também na hora que a enfermeira entra na sala pra pegar a Sloane, falar com ela que a avó morreu. Ela começa a separar as coisas dela antes da mulher falar, chamar ela. Ela já tá toda animada. O plano já era de que a véia ia morrer há muito tempo. Eu tenho certeza de que o Ferris Bueller matou. Peraí. Umas quatro vozes da Sloane, velho. Peraí, só sacanagem, sem brincadeira. Vamos segurar um pouquinho nessa cena e vamos dar uma dissecada nessa enfermeira. Eu quero saber o que, que o Mussum tá fazendo naquela cena. Porque aquela enfermeira chegou perto, quando ela falou sua avó morreu, eu pensei que a velha ia falar, Cacildes! Sua avó morreu. Sua avó morreu. Mateus e as botes. Aí ele ia abraçar a enfermeira e falou assim: ah, grande pássaro, vovó era velho e tal. Por que, que a enfermeira tem que ter aquela cara de açougueira, velho? Por que que enfermeira de filme americano tem que ser gorda? Pois é, que associação bizarra é essa, né, velho? Eu acho escroto que ela vem e aí só porque ela é gorda, a música fica gorda também, você percebeu? Cara, isso é muito bullying com gordo, cara. A mulher vem andando, aí a música fica gorda. É mesmo. Os passos... Bom, bom, bom, bom. Porra, mas no cu, velho. Gordo também é gente. Ah, cara, já foi o papo de gordo aí, né? Que fica tocando a marcha do elefantinho nos vídeos deles, né, velho? Gordo é o único ser que tem trilha sonora. Trilha sonora, cara. É tem bom. Trilha sonora bom, própria. Bom, pois é. Escroto isso, velho, sério mesmo. Mas essa cena é boa também pela preparação da Sloane, realmente. E ela é uma péssima. Ela aprendeu com o Miotti, né, velho? Porque a gorda vem falar pra ela: olha, tem uma notícia pra te falar. Sua avó morreu. Se pirulitoses. E aí ela faz uma cara de: oh, ah, não, avó. Ah. É muito Miotti, velho. Sério mesmo. Não, é muito Miotti. Agora o melhor é a gente tá criando sinônimos para canastrão, né? É Miotti agora. É, não, Miotti é um verbo, né? Miotizar. Eu miotizo, tu miotizas. E todo mundo sabe o que é melhor. Pois é, quem escuta o Jonas quer sabe isso. Pô, eu tô pra ver a Campus, a gente for da Campus Party, o cara, ah, o cara miotizando, a gente, oxi. Tem como a gente assistir o Curtindo a Vida no som original, não. Não tem. Pra mim, sem exagero nenhum, eu não tô falando isso nisso, porque a gente tá na sua frente, não, tá, cara? Tô falando isso de coração mesmo, com toda a sinceridade. Pra mim, o filme foi feito em português, com a dublagem em português, cara. Aquela dublagem clássica que a gente sempre chama, né? Pô, obrigado. Não, não é exagero nenhum, cara. A gente é que agradece, pra falar a verdade. Niso, sabe um outro filme que também foi feito em português? A Dama de Vermelho. Lógico. Pois é, A Dama de Vermelho é outro filme que a gente tem certeza de que ele foi feito em português. Porque tem a dublagem do Mário Monjardim, que é fabulosa no Gene Wilder, né? Então, assim, é Curtindo a Vida Doidado e Dama de Vermelho, Os Goonies, sabe? São filmes que a gente cresceu assistindo dublados, e se a gente bota no som original, cara, dá uma brochada inacreditável, dá uma vontade de se matar, cara, porque você fala, cara, esse não é o Ferris Bueller falando, sabe? Não, o Curtindo a Vida ele ainda fica bom, porque o roteiro é muito legal, os diálogos são muito bons, e como o Nilson tá falando também, vocês estavam falando aí agora, o Matthew Broderick tá muito bem no papel, só que, cara, aquele deboche que o Nilson deu pro Ferris, aquilo não tem como reproduzir aquilo ali. Cara, não tem como reproduzir aquele deboche dele virar e falar assim: nunca tive uma aula. Eu nunca tive uma aula. Pedi um carro e ganhei um computador. Isso é que é ter nascido num dia de azar. Cara, não tem como, velho. Tem como, cara. Agora ele tá falando aí, pô, dando um exemplo da vida dele quando ele cabulava a escola. Porra, cara, eu vou falar pra você que eu tenho uma história até mais triste, porque eu fiz um aniversário uma vez, foi ninguém, cara, que eu convidei, você acredita? Eu tô exagerando, não. Podia ter feito isso da minha vida. É Rodrigo's Day Off. O filme ia ter 5 minutos. Ai, ai. Agora eu vou falar pra vocês com toda sinceridade. Se eu um dia for a Chicago, eu vou visitar aquele museu e fazer aquela cena, cara. Eu vou meter no meio de uma fila de criancinha e vou dar a mão pro outro, assim, tá vendo? Eu tocando a música. I'm not a dream in a long time. cuidado com estacionar teu carro lá, né? Era pra aquele manobrista maluco lá. Pô, é que a cara é aquele manobrista, né? Rapaz, eu sempre pensei que aquele carro fosse roubar o carro, desmanchar o carro, alguma coisa assim. Até hoje eu vejo e falei, esse bicho vai fazer merda com esse carro, ele vai desmanchar esse carro. Não, o melhor de tudo é quando ele fala e chega pro cara, tá contando dinheiro, né? Eu vou molhar a mão do garagista. Que garagista? Oi, tudo bem? Você fala a minha língua? Em que país você acha que estamos, hein, cara? Caralho. Você acha que a gente tem qual país? Velho, mas sabe aonde que eu ia entregar o meu carro na mão daquele manobrista? Mas, meu irmão, aquele manobrista tá escrito safado na testa. Eu não, é verdade. Você olha pra aquele cara, você fala, esse cara não vai cuidar do meu carro direito. Né? Eu vou acionar o seguro, porque acabei de perder meu carro. Os caras simplesmente saem correndo com o carro. Agora, o melhor, cara, não é isso nem sei, meu, de quando pergunta o se ele fala a língua, cara, o melhor, quando ele devolve e fala assim... Mas que rapidez! É? Certo, olha aí. Beleza. Acho que o carro ficou legal, né? Beleza? Muito bom. Toma aqui. Ficou ótimo, viu? Muito obrigado, hein? É, você é um cara muito generoso, sabe? Olha, vamos outras vezes, hein? Tá legal. Vamos lá, vamos nessa. Vamos lá, desculpa. Vamos embora. Vamos lá. É, até logo. Vai com Deus. Mas foi muito bom, a gente tem que fazer isso de novo, né, cara? Foi todo molecote, assim, cara. Precisa ver isso mais vezes, meu irmão. Excelente. Agora, sobre o Matthew Broderick, né, eu acho legal. Sobre quem, falar meu filho? O Matthew Broderick. Matthew Broderick. Ah, é um nome meio... Você chama Patosse, filhinho? Tô. Eu vi, bebe no blog. É, não é um nome muito fácil, né? Matthew Broderick. Não. O Niso fez outras dublagens dele também, porque eu me lembro de ouvir o Feitiço de Áquila com a voz do Niso. Foi. Ele era seu boneco, né? Hoje em dia... Quer dizer, seu boneco também é seu irmão, mas enfim. Esse negócio de boneco é meio relativo. São muitas empresas, entendeu? E algumas em São Paulo também, né? Uhum. E aí o que acontece? Dublagem é aquela coisa, tem que entregar no prazo, né? Houve assim algumas situações que eu fui chamado pra fazer outro filme, ele não podia, e o nego não espera, não, bicho. Vai, bota outro e foi. Não é? Então, assim, realmente, acho que foi o ator assim, que eu mais fiz filmes, assim, que eu posso dizer. Né? Eu fiz Feitiço de Áquila, fiz Curtindo a Vida Doidada, esse último agora com o Ben Stiller. Negócio lá de um assalto, né, com o Ed Murphy. Ah, você fez esse? Aham. Uhum. A eleição também, que é um negócio de escola, uhum, né? Aham. Mais uns 4 ou 5, cara. Mais uns 4 ou 5 por aí. Mas, eu ouvi até dizer que tem uma redublagem, né, de Curtindo a Vida Doidado, por aí. Não. Que... Ah, é? Não sabia disso, não. É, tem. Ah, não. Tem essas coisas, né? Citei nisso, sem exagero, deram shift del, cara, porque na internet, não tô exagerando, não tô desmerecendo o trabalho que foi feito, porque até porque eu não conheço. Mas, assim, todos os sites pra assistir filme online, que foi onde eu assisti esse aqui, tá a dublagem de vocês, inclusive, nem, assim, eles deixaram a coisa no original mesmo, então você tem até a qualidade do áudio da época, que pra mim soa como um saudosismo maravilhoso. É verdade. Então nisso, você pode ficar tranquilo, nesse ponto assim, né, claro, tranquilo, mas assim, porque o filme, cara, se foi redublado, é sério, isso tá escondido na gaveta de alguém, porque eu nunca ouvi falar e eu nunca vi. Toda vez que passar na televisão, ou passa em algum lugar, ou sei lá, a gente assiste, ou DVD, o meu irmão mesmo comprou o Blu-ray, né, Miotti? É, o Blu-ray dele também não tem com a dublagem. É, mas não tem a dublagem, né? Pois é, não vem com a dublagem, nenhuma. É, não vem com nenhuma, só vem com a legenda. Eu lembro que quando eu comprei o DVD, tem muito tempo, logo que lançou o primeiro DVD, só tinha a versão em inglês. Eu sei que teve muita reclamação, que tanto que eles lançaram a edição especial com a dublagem. Isso, aí eu comprei isso também. E vendeu bem, cara. Vendeu bem. Vendeu muito. Exato. Eu acho muito legal o pessoal se unir, assim, nesse sentido, os fãs, né? E exigirem o que eles gostam, né? Que é o trabalho que ficou marcante aí do pessoal, que foi da dublagem inicial, né? Daquela que a gente assistiu lá nos anos 80 e tal. É porque, dublagem, como eu falei, tem essas coisas de versão que faz só pro avião. E aí, de repente, você vê na TV a cabo. Com a América Pai, eu fiz, né? Eu fiz os quatro, né? De repente, eu tava zapeando um dia. Eu vi, tava uma dublagem feita aqui no Rio, com um elenco completamente diferente de um que eu já tinha feito também. Quer dizer, dublagem é uma coisa meio surreal, né? Então, tem umas coisas assim que não tem muita explicação mesmo. É muito estúdio, né, Niso? É muito estúdio, muita falta de critério também, né? Então tem umas maluquices assim que a gente não entende. É. Não foi nem meu caso, tipo assim, mas Conan 1, o antigo, né? Foi dublado no Rio, aí Conan 2 foi dublado em São Paulo por outro elenco completamente diferente. Umas maluquices assim. Complicado porque acaba até meio que chateando quem gosta, né? O pessoal, os fãs, porque o Curtindo a Vida não é o primeiro DVD, o home video que surgiu esse problema, não. Se eu não me engano, o De Volta para o Futuro também deu esse problema, não foi, Miotti? É, o De Volta para o Futuro teve a redublagem, né? Eles não, nunca lançaram a dublagem clássica. De Volta para o Futuro, quando foi lançado na Globo, você vê como é que são as coisas. Dublava o Michael J. Fox no Cara das Caretas, não lembra? Eu lembro, era você, era o Cara das Caretas que fazia ele, né? Sim, é verdade. Na Globo, né? Na Globo. E eu tava ansioso, falei, pô, como é que eu vou chegar De Volta para o Futuro pra gente fazer aqui? Tem um dia que eu tô em casa assistindo televisão e tem uma chamada do De Volta para o Futuro. Esta semana, no Super Cine, De Volta para o Futuro, dublado em São Paulo. Quer dizer, a própria Globo não tava nem aí. Botou o filme pra dublar em outro lugar e foi com outra voz mesmo. E depois eu dublei o De Volta para o Futuro pra vídeo. E aí o Mário Jorge Andrade também dublou pra avião, se não me engano. Não, um santo crioulo doido essa porra. Pra avião? É, porque às vezes tem no avião. Não, como eu falei, tem uma imagem muito exclusiva do avião. Verdade, verdade. Muito louco isso, né, cara? Muito louco mesmo. Ah, mas eu sei que o pessoal que escuta o Jurassic Cast, eles batem o pé mesmo, viu, bicho? Eu duvido que a gente. Se quando a gente soltar áudio de vídeo, áudio de filme e não tá em português com a dublagem clássica, o pessoal reclama, né, não, Mete? É por isso que eu sempre tomo cuidado pra não fazer isso, né? Justamente. Não, mas ele tava falando aí do Jovem Futuro, eu lembro bem, quando lançou na Globo, eu fiquei frustrado por não ter tido Niso com o Michael J. Fox. Porque ele fazia o Cara das Caretas. Eu lembro dele. Eu imagino você, claro. Você gosta do Jovem Futuro, Niso? Eu acho um filmaço, cara. É uma trilogia perfeita, né? Os três são do mesmo nível, assim, eu acho. Nossa, acho que o Miotti tá olhando, tá chorando pelo canto da lágrima agora, né? Chorando, ele tá chorando, sabe? Porque é o filme favorito da vida dele, né? Ah, é genial, é roteiro, pô, é muito genial, cara. O Miotti já tentou fazer umas três máquinas do tempo, mas não deu certo. Tentou fazer com a Abelina dele, que tá lá. Que é a Abelina, não é? Sabe? Isso, é, a Abelina. Abelina Delore, né? Delore não é Abelina. Delore é Abelina. Ele botou o iPad, assim, com o circuito do tempo. Não. Cansado de uma vida sem graça e sem sabor? Lembre-se que a vida passa muito rápido e se você não curtir de vez em quando, ela passa e você nem vê. Por isso, não deixe de experimentar as deliciosas salsichas AB Froman, fornecedor oficial do refinado restaurante Chez Louis. Salsichas saborosas elaboradas pelo rei da salsicha de Chicago. Então você já sabe, quando quiser dar um gostinho especial à sua vida, escolha as salsichas AB Froman. Curtindo a Vida teve um orçamento de 6 milhões de dólares e bilheteria total de 70 milhões de dólares. Teve um lucro aí de 200%, 300%, o que me deixa muito impressionado como até hoje não surgiu uma continuação sobre isso. Ainda bem que não surgiu, cara, sinceramente. Ainda bem. Porque é um filme intocável e se tiver uma continuação, por mais que você bote, assim, o melhor roteirista da atualidade, volte com os atores originais, você bota o Niso pra dublar, cara, não vai ter o mesmo clima, sabe? Não vai ter... Teve uma sitcom, né, na época. Isso, teve uma série de televisão, né? Uhum. Que não durou muito tempo, foram só 13 episódios. Não chegou aqui, não, né? Acho que não. Uma série de televisão sobre Curtindo a Vida ou teve aquele Parker Lewis? Chamava Ferris Bueller, exatamente. Nossa, não sabia, não. Caramba. Foi em 1990, cara. Estreou na NBC, a aprovação inicial do público foi até boa, mas a crítica desceu a lenha. Teve uma boa audiência e tal, mas foi cancelada logo em seguida, teve 3 episódios só. Essa crítica desceu a lenha é porque deve ter sido bom pra caramba, né, velho? Principalmente quando a crítica desce além. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu sei que o Parker Lewis, aquele Parker Lewis Não Pode Perder, que era Can't Lose, né? Que era aqui no Brasil, foi feito em cima do Curtindo a Vida. Foi bem inspirado no Ferris Bueller, né? É, apesar que o Parker Lewis, ele pegou toda aquela parte Vanilla Ice, né, velho? Mousse no cabelo, camisa com losango. Que é uma coisa que me deixa muito impressionado também, o John Hughes não ter utilizado esses elementos dos anos 80 e o filme se torna totalmente atemporal. É verdade, né? Tirando aquele colete de oncinha, o filme passa bem, assim, o figurino, principalmente, ainda é bem atual, né? É totalmente atual, você não tem aqueles ombreiras. Tudo bem que a namorada dele tem uns babadinhos, né, Niso? É verdade. Tem uns babadinhos ali e tal, mas, cara, hoje em dia você ainda tem mocassinho, né? Então ainda tem um babado. O mais perto de anos 80 que tem ali é o cabelo da irmã dele, né? Era armado, né? Eu achei que você ia falar que era o nariz da irmã dele. Não, peraí. Pra ver quando foi bem armado, pô. Mas o cabelo tem nisso. O cabelo dos anos 80. O cabelo armado daquele jeito ali, cara, aquele permanente gigante, era total anos 80 aquilo ali. Você sabia que tem um dado curioso? Você tá falando, tô brincando com relação ao nariz da Jennifer Grey, que fez a Jane Buehler, que é a irmã do Ferris. Ela fez uma rinoplastia. Acho que, se eu não me engano, no final dos anos 90. A mulher não conseguiu fazer nem comercial pra pomada de hemorroida, bicho. Ela não conseguia dar certo em lugar nenhum. E, incrivelmente, ninguém conhece ela. Ela fez Dirty Dancing, né? Isso, ela fez Dirty Dancing. Fez Dirty Dancing e tal. Ela era bailarina, inclusive. Aí ela deu entrevista falando que ela se arrepende até hoje, pra vocês terem uma ideia. Ela fez uma participação nos Friends, que eu só soube que era ela depois que eu li essa reportagem. Que aí aparece a cena, botaram lá o linkzinho no YouTube pra cena. A mulher tá irreconhecível. Você vê, cara, como que um nariz destruiu a carreira da mulher. Ela nunca vai conseguir emplacar em nada. Impressionante. Só porque... Aí todo mundo, gostava da Naba. Aí lá, mas agora... Não, eu acho engraçado que ela fez algumas coisas pra televisão, principalmente, mas ela fez um filme que é muito bom, cara, Amanhecer Violento. Vocês sabem que filme é esse? Não, quer dizer, quantos nomes? Em inglês é Red Dawn, né, com o Patrick Swayze e com o Charlie Sheen. É um filme dos anos 80 também, cara. Tem até a Lia Thompson do De Volta ao Futuro também. Ah, é? Esse filme é muito bacana, esse filme é muito bacana. É o segundo filme dela. Aquele tipo Mad Max, nesse clima assim? Ele é meio Mad Max, é, ele tem uma coisa então, meio Mad Max. Procurando negócio de combustível, isso, exatamente. Boa gasolina no fundo, isso, elas ficam usando meio maquiagem de guerra, assim, sabe? Um exército inimigo no solo americano, é um negócio meio maluco, assim. É, na verdade, o cast desse filme, o Matthew Broderick, eu acho que foi o único que conseguiu ter uma sobrevida. É verdade, ali todo mundo sumiu, né? E é cada uma história mais bizarra que a outra, Niso. A Jennifer, né, que eu já citei aqui agora. Cara, o ator que fazia o Rooney... Jeffrey Jones, né? O cara tá sendo processado por pedofilia. Ele foi preso, pô. Ele foi preso, já saiu? Ele foi preso. Foi preso, aí, né? Lá nos Estados Unidos, parece que ele tinha que... É, tem aqueles negócios condicional, né? O cara sai, aí ele tem que, de tempos em tempos, ir provando que ele continua limpo, né? Não tá mais fazendo putaria. E aí, teve um dia que ele não conseguiu provar, não apareceu, não mandou mensagem. E aí, foram lá e prenderam ele de novo, cara. Caramba. É tristeza, né? Burton, né? Isso, ele fez... Além da cabeça e cabeça. Além da cabeça e cabeça, ele fez o... Howard o Pato. Ele fez o Diabo também. Howard o Pato, puta merda. Ele era o mal, velho. Isso, ele faz o cientista. E ele fez advogado do Diabo também. Ele fez advogado do Diabo? Fez. É aquele que morre na corrida, lembra? Tá correndo no parque e sofre um infarto. Ah, é verdade. Ele fez Amadeus, que é um filme. Amadeus, foi isso, ele era o imperador, né? Isso. Ele fez mais de um filme com o Tim Burton, isso com certeza. Fez Ed Wood, ele participou do Ed Wood, ele faz o Criswell. Não, ele fez também os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton. Fantasmas Se Divertem. Ah, é, Fantasmas Se Divertem, com certeza. Fantasmas Se Divertem, que ele é o pai, né, da família lá. Isso. Pena que ficou louco, né, cara? Pena que... Cara, o que aconteceu, né? Mas vocês perceberam que no Curtindo a Vida, ele faz uma cara de tarado pra Disney? Ele não tem um quê de pedófilo, Niso? Ele tem um pinta de pedófilo, cara. Ele fica olhando assim, ele dá uma manjada. Meu irmão, pô, tá invadindo a casa do cara, se manda. Não, ele fica lá manjando, pô, ele tem um narizinho, sei não, que não sei o quê. Pô, tá aí. Vai fazer o quê? Agora, eu acho que grande parte desse filme ter tanta graça é esse cara, o papel dele, do Ed Rooney. É muito bom, cara. Ele faz muito bem. Bom mesmo. É muito bom, porque ele faz aquele cara implacável, né? Mas que é completamente atrapalhado, né? E eu acho muito bom, cara. A melhor cena, pra mim, do filme inteiro, é uma cena que tem ele, que ele tá falando no telefone, e aí liga o Cameron, fazendo a voz do Sr. Peterson. Uma avó morta? Sim, foi o que o Sr. Peterson disse. Mandei Florence Sparrow avisar Sloane. Pobre criaturinha. Com quem essa garota está saindo? É tão difícil de ter certeza hoje em dia. Mas eu a vejo sempre com Ferris Bueller, sempre mesmo. Será que consegue o telefone do escritório do Sr. Peterson, por favor? Claro. Escritório do Sr. Ed Rooney. Aqui é George Peterson. Oh, por favor, espere na linha. Ele parece que adivinhou. Ainda quer o telefone do escritório dele? Ed Rooney. Aqui é George Peterson. Ah, como o senhor tem passado? Nosso dia hoje não está sendo dos melhores, como já deve saber. Sim, eu soube. Sim, estou comovido, muito comovido. Que tristeza. Esta manhã está sendo muito difícil e nossa família tem muitas coisas a resolver. Portanto, se o senhor não se incomodar de dispensar Sloane, eu agradeceria muito. Claro. Eu ficarei feliz em ser útil, mas vai ter que produzir um defunto e depois... Eu dispenso Sloane. Mas primeiro eu quero ver a avó morta. Ed? Está tudo bem, Grace. É Ferris Bueller, aquele demônio. Eu vou ficar aqui sentado e assistir de camarote a queda dele. Desculpe, mas você disse que quer ver o corpo primeiro? É, foi isso mesmo. Traga os ossos da velha que está morta até aqui e eu dispenso a sua filha. Nova política escolar. Ela era sua mãe? Não, mãe da minha esposa. E aí vem a secretária e fala... Olha, Ferris Bueller está na linha 2 e a cara que ele faz. Escritório do Sr. Rooney. Aqui é Ferris Bueller. Eu posso falar com o Sr. Rooney, por favor? Obrigado. E te digo mais uma coisa. Não estou me importando se você concorda com a minha política. Então venha até aqui e resolva no braço. Eu vou quebrar a sua cara. Seu maldito! O quê? Ferris Bueller está na linha 2. Ah, Sr. Rooney, tudo bem? Desculpe incomodar o senhor, mas eu não estou me sentindo bem hoje. Eu estava pensando se podia pedir a minha irmã para trazer o meu dever de casa das aulas que eu vou perder. Bom dia. A cara que ele faz, bicho, é de pânico. Ele só aperta o botão e escuta, ele não fala nada pro Ferris Bueller. E a voz que o Niso fez nessa hora é muito debochada, que ele faz assim, obrigado, sabe? Eu queria entender aquela secretária do Rooney, velho, aquela gorda esquisita. Qual é a daquela mulher tirar aquele bando de lápis da cabeça, velho? Uns 5 em sequência, né, velho? Nossa, ela tira um, depois tira... E ela fiela, meu Deus, como isso caiu aqui. E depois a bicha vai cheirar liquid paper, velho. Porra, aquilo ali é muito escroto. Cara, por que eu cheiro liquid paper, velho? Cara, pra mim é pra ficar doidão, velho. Aquilo ali é piada, é, tipo, subentendida, sacou? Como é um filme mais leve, eles não botaram a velha pra cheirar o liquid paper. Mas pra mim ela, tipo, botava uma carreirinha cheirava, entendeu? Agora, outra coisa que eu acho massa é ela imitando a voz do Rooney. Porra, é muito bom. Quando ele dá o telefone pra ela, quando ele acha que ele tá falando com o Sr. Peters. Ela está aqui esperando! Rooney! Rooney! Acalme-se! Ed! Ai, caralho. É muito bom esse filme, velho. Ah, velho, é muito escroto, né, bicho? Aquilo ali, o diretor falou, improvisa. Caramba, muito ali bom. Foi improvisado, mano. Muito bom, né? E eles correndo. Não, vem aqui, não, vai. Cara, é muito bom, é excelente. Não, e ela quando fala que o Rooney tá... É por isso que tenho que apanhá-lo desta vez, para mostrar a todo mundo que o bom exemplo que ele dá é uma passagem para lugar nenhum. Credo, Ed. Você falou agora com voz de monstro? Mesmo? Obrigado, Grace. Ele obrigado. Ficou orgulhoso, né? Ele ficou muito orgulhoso. Essa sacanagem não. Como é que você chegou nesse tom do Ferris, cara? Foi uma coisa tua? Foi da direção? Ou foi aquela sintonia mesmo que o ator tem na hora de dublar e tudo? Cara, olha só, nem sei, porque até numa entrevista que eu li no Jô tem algum tempo, cara, Curtindo a Vida Doidado, quando foi dublado, assim, esse filme foi dublado numa tarde, né? Numa tarde só? É. Caramba! Ele não era um filme, vamos dublar Curtindo, não era. Era um filme, assim, coisa da tarde e tal, né? A gente sabia que ia passar uma vez à noite e depois ia repetir o resto da vida na sessão da tarde. Dublagem tem tudo isso, né, cara? Você vai ali e chega e faz, sacou? Então, não... Mas eu falei assim, ah, pô, esse filme aí a gente dublou meio de qualquer jeito. Se eu soubesse que ia ser um grande ícone, teria até caprichado um pouco mais. Todo mundo que caiu de pau em cima de mim, esse pessoal que não tem mais o que fazer na vida, que vive em função do setiete de dublagem. Ah, e bem-vindo à internet. É, e bicho, uma besteira, porque, cara, eu sinto muito, dublagem é assim. Paga por hora, entendeu? Você não vê o filme antes. E muitas vezes você não sabe nem o que você tá fazendo ali direito. E foi realmente dublado, assim, de uma forma corriqueira. Sacou? Talvez eu tenha me colocado um pouco mal e ter dito que tinha feito aquilo ali de qualquer jeito. Mas quantos filmes são feitos assim? Tem galera que, na boa, nem ensaia, nem vê a cena antes, sai machuca de qualquer jeito. Se errar, volta e faz, entendeu? Mas nem vê a cena antes. Não é o meu caso, que eu gosto de ver pelo menos uma vez. Pô, legal. Então, realmente, eu não sei se tá me perguntando. Cara, a gente vai, né? Acho que a dublagem é a arte de você imitar, dando um pouco o seu molho, né? Você, né? A gente tem uma... brasileiro tem uma forma diferente do americano de interpretar. Então, é você pegar aquela base ali que o ator americano te dá, mais ou menos mastigado, e você vai em cima daquilo e dá ali o seu molho. Então, acho que foi mais ou menos assim. Mas foi um filme que foi dublado, assim, bem casualmente, sabe? Não foi uma coisa que a gente tava... Caramba, pô! Eu sabia que a gente recebia um horário... Uma escala, cheguei lá de manhã, falou: olha, esse filme assim, o cara que mata aula e tal, tem um amigo dele que é meio depressivo, doente, achando que tá doente e tal, e a gente vai aí encaixando a coisa como dá, de repente, bum, o filme vira uma... Vira uma febre brasileira, né? Foi essa febre que foi, nunca recebi um tostão de direito de intérprete. Putz, isso que é pior, né, cara? E aí o cara vai e relança um DVD com aquele título, agora com a dublagem clássica, entendeu? Verdade. E por isso eu falo que tem uma outra dublagem aí, que lançaram aí um DVD com uma outra dublagem, se eu não me engano foi feito em São Paulo, realmente não tenho certeza, pra te afirmar. Pô, que bom que ficou o resultado bom, agora não sei se vocês observaram que o sincronismo ali é meio falho, né? Tem umas horas ali que podia ter sido melhor. Mas a dublagem é aquilo, cara, a gente vai ali encaixando do jeito que dá. Foi feito numa tarde, eu entrei 9 da manhã, saí 5 da tarde, bum, tava feito. Acho que de repente esse aí foi o segredo, né? É, pode... Justamente por essa tranquilidade que você teve na hora de emprestar a sua voz pro boneco, né? Você falando dublagem. Aí surgiu justamente a alma do Ferris Bueller, que o Ferris Bueller era um cara que tava falando ali: ah, pois é, hoje eu vou não sei o que, tanana. Ele era um cara, ele tava narrando a vida dele, o que ele ia fazer naquele dia, de uma maneira muito tranquila, né, cara? De uma maneira muito assim: ah, hoje eu vou resolver matar a aula, hoje eu não vou pro colégio, a vida é muito curta. Eu decidi que se você não viver a vida intensamente, a vida vai passar pelos seus dedos. Foi uma sorte, entre aspas, assim, né, por assim dizer, que ter acontecido nesse sentido. Pra que não ficasse uma coisa forçada, né, exatamente. Isso, você foi tranquilo, relaxado, passou todo esse teu relaxamento que você tava no eu dia. Eu não vou dizer falta de capricho, de forma nenhuma, mas dublagem, cara, infelizmente paga por hora, entendeu? Você não nem vê o filme antes, você não tem esse negócio de ficar ensaiando muito, entendeu? Você vai ali, papum, é tudo muito papum mesmo, sabe? Às vezes fica realmente aquém, como eu já vi filmes meus que eu deu vontade de esconder debaixo da cama, como foi ali, como vocês falaram, realmente foi um momento ali de identificação e com o personagem, com o ator, né? E eu gosto muito do trabalho do Matthew, eu achei ele muito bom e ficou dessa forma aí que nunca ficou bom, né? Porra, ficou bom, excelente. Cara, ficou excelente. O que eu acho legal do Curtindo a Vida Doidado é que, assim, não só a dublagem do Niso, todo mundo, eu acho que tá muito bem ali no papel, não tem nenhum, assim, que você fala, cara, essa voz destoou dessa pessoa. Eu acho que a escalação do elenco foi muito bem sacada também. Cameron, a voz do Cameron, quem é que faz o Cameron, o meu? Rodney Gomes. Rodney Gomes. Isso. Cara, ele era um senhor, muito né? Bem. Fazia muito Rodney bem. Era um senhor nessa época aí. Já era, né? Pois é, e ele tem uma voz meio rouca, né? Tinha uma voz meio rouca. É. E cai melhor muito do que bem a voz do Cameron mesmo. Do Cameron. É melhor mesmo, porra. Exato. Quem interpreta o Cameron no filme é o Alan Ruck, né? Que deu uma sumida boa também. Agora, uma curiosidade é que o Alan Ruck, quando interpretou o Cameron, ele tinha que fazer o papel do Cameron de, sei lá, 16, 17 anos, né? 18 anos, alguma coisa assim. E ele já tinha quase 30, velho. Caraca! É por isso que ele tá tão velho hoje em dia, né? Isso, ele tinha quase 30 já, porque ele tem algum negócio de parecer novo, sabe? E aí fez bem lá o teste e acabou passando e tinha essa cara de novinho, mas ele já era velho pra caramba. O dublador que fez o Cameron, justamente acho que até pra isso já ter sido por ser um senhor na época, como o Nils estava falando, ele deu aquele ar um pouco mais sério, mais gutural que o Cameron tem, né? O Cameron fica com aquela voz assim, depressiva o tempo inteiro. Pois é, meus pais me odeiam. O tempo inteiro. Dá vontade de se matar, né, cara? Dá vontade de se matar. Outra que desapareceu bonito também foi a Mia Sara. Cara. Foi a Sloane Peterson, que o nomezinho, bicho. Eu nunca ouvi falar desse Sloane. Primeira vez que eu escutei esse nome. Eu li em algum lugar aí que ela interpreta uma britânica, né? Só que eu nunca vi esse filme legendado, então eu não sei se ela faz sotaque britânico no filme. Ah, eu vi um documentário, isso mesmo. Não é? É. Pois é. Eu vi legendado, mas há muito tempo, mas eu vi uns extras do DVD que eles falam sobre isso. E pra mim tanto faz, né? Porque na verdade a gente sempre ouviu a voz dublada, que é a Naira Morim, né? E também já tinha lá seus, sei lá, tinha 50 anos nessa época aí. Isso, pois é, mas ela até hoje tem voz de criança, né, cara? Tem sim. É, a gente encontrou com ela, eu e o Miotti estivemos no Rio de Janeiro, fomos na Delarte, encontramos com ela, tiramos foto, ela conversou com a gente e tal, foi muito simpática. E a gente teve a oportunidade de ouvir ela dublando o Padrinhos Mágicos, né? Isso. Foi muito legal, cara, que ela tem uma voz bem, bem particular, assim, muito boa. É, Padrinhos Mágicos eu fazia o Francis, né? O Maldão. Isso. Mas a minha Sara, cara, ela tá estragada, velho, ela passou da validade já. Ela deu uma embarangada bonita mesmo. Pois é, cara. Vocês já viram recentemente uma foto dela? Já. Tem foto dela aqui. Ela tá... Ah, coitada, né? Pô. Ah. Oi, Sloane. Ah, vejam só quem está aqui. O homem que disse que ia se casar comigo, mas me trocou por uma vagaranha. E é claro, sempre acompanhado de seu fiel escudeiro, o destruidor de Ferraris, o chorão do Cameron. Ô, Sloane, peraí, pega leve. Não fui eu que terminei com você, pô. Ah, é verdade. Você é só um... Sloane, deixa disso. Eu trouxe o Cameron aqui pra gente passar um dia bacana. Se cada um de nós tomou um caminho próprio, a vida tem sido só isso. Trabalho, casa, uma festa sem sentido. Trabalho, casa, outra comemoração sem sentido. Pelo menos ele tem tido festa. Então eu quis lembrar os velhos tempos. E olha só que coincidência. Você é aqui. Ah, quer relembrar? É, faz quanto tempo que você não vem aqui? Olha só quem é que é o maître deste restaurante agora. Senhor Rooney, que droga de coincidência. E quer saber? Eu nem fiz a reserva aqui também. Pirou? Não, bobinha. Lembra quando nós três fomos ao Chequi? Nós conseguimos enganar o Mete. Ah, não. Nem vem. É, foi legal. A gente fazia coisas sem pensar nas consequências, né? Então tá acertado. Nós vamos entrar. Ferris, espera aí, cara. Olha só, a gente tem dinheiro. Vamos a um lugar que a gente possa entrar sem problema, né? Olha só que legal, a gente nem tá vestido adequadamente. É jeans rasgado, tênis, jaqueta. Aqui tem que entrar de terno, você sabe, já né? Já comigo, amigão, relaxa. Ele nem vai se lembrar da gente. Já se passaram tantos anos. É, não mudou nada mesmo. Não. Amy Froman, aqui tá a reserva de novo. Bom dia, senhor. posso ajudá-lo? Bom dia. Eu sou Abe Froman e tenho uma reserva para 3 pessoas. O senhor é Abe Froman? Isso mesmo. Eu sou Abe Froman. O rei da salsicha de Chicago? Ah, sim. Eu mesmo. Não. O senhor não é Abe Froman. Eu conheço o senhor. Xiii, dessa vez não vai dar certo. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Eu não te disse, eu te disse. O senhor está insinuando que eu não sou quem digo? Eu conheço. O senhor é Ferris Bueller. Pelos céus. Ora, ora, ora, ora. Eu queria pegá-lo no colégio. Queria mostrá-lo que o senhor não teria futuro se ficasse cabulando as aulas. Mas depois daquele incidente, eu repensei a minha vida. Ih, olha só isso! Ah, cala a boca! Eu li o seu livro, Sr. Biller. E veja só. Larguei aquele mundo fechado, cheio de alunos desinteressados, e fui seguir o que eu sempre quis fazer. Dar de comer. É, quero dizer, ter um restaurante. Eu sou seu maior fã. Oh, yeah. Poxa, valeu. Bom, amigos, aqui não vai ter jeito então. Vamos ter que procurar outro restaurante. De jeito nenhum. Venham aqui comigo. Vocês, aguardem mais um pouco ali fora. Agora, vão. É, com licença, senhores. Por gentileza, por aqui, por favor. Ah, senhor Rooney, como é que estão os seus sapatos lá agora? Sabia que em Chicago, se não me engano, em Chicago ou em Nova York, agora eu não lembro tão certo. Tem o dia do Ferris Bueller, né? Ah, é? Fizeram o dia do Ferris Bueller? Tem sim. Eu não sei se é anual ou é de tempo em tempo, mas eles fazem uma parada e tem um cara que canta Dunk Shane e tal. Inclusive do. Pô, nesse dia, com certeza, deve ser feito em todas as escolas, né? Porque no dia do Ferris Bueller tem que vai a aula. É verdade, cara. Aí, inclusive, decepcionou muita gente, porque convidaram o Matthew Broderick e ele falou que, pô, talvez não apareça e tal, e, final das contas, não foi. A agenda desses caras, né, cara, é... Mas você sabe que aquela parada que eles filmaram naquele dia é uma parada que acontece em Chicago, né, chama Appreciation Day Parade. Ela é em homenagem a um general teuto-americano, né, mistura de alemão com americano, Von Steuben é o nome dele. Cara, tinha 10 mil pessoas naquele evento ali, e eles conseguiram fazer a filmagem, colocaram o Ferris Bueller ali, o Matthew Broderick no meio, e pô, é uma das cenas mais icônicas do filme, né, cara, quiçá do cinema. E o que eu acho bacana é o diálogo que enquanto ele tá cantando o Duncan Shane, antes de entrar no Twist and Shout, a Sloane tem com o Cameron. Olha, desde que eu conheço, tudo funciona bem. Não há nada que ele não possa fazer. Eu não consigo fazer nada certo. Escola, paz, o futuro. Ferris pode fazer qualquer coisa. Eu não sei o que eu vou fazer. Faculdade. É. De quê? Tem alguma coisa que te interessa? Nada. Vem a mim. Você enlouqueceu! O que você acha que Ferris vai fazer? Ele vai ser um precursor de alguma coisa. Não. é um diálogo bem adolescente, pra falar a verdade. É bem interessante. É bem real, né, cara? Porque eu não sabia o que, que eu ia fazer quando eu saí da escola. Aí eu não sabia, eu sei até hoje. Pois é, entendeu? A gente às vezes não sabe, exatamente. É muito sincera a conversa entre os dois ali, e é muito tocante. E aí ela pergunta pra ele assim: e o Ferris? O que você acha que ele vai ser? Ah, ele vai ser o líder de alguma coisa. Ele vai ser o líder de alguma seita, sei lá, alguma coisa. E aí, ele termina de falar isso, cara, e começa a tocar o Twist and Shout, cara. E aí é uma catarse coletiva. É o Flash Mob, pô. Inacreditável, velho. Primeiro Flash Mob do mundo. Do mundo, né, velho? Pois é. Porra, neguinho fazendo coreografia no meio da rua, cara, descendo a escadinha, assim. Tan, tan, tan, tan, tan. Porra, é muito foda. Até a criancinha levantando a mão assim. Oh. Porra, muito maneiro, cara. Pai do Ferris, velho. É? Ele abre a janela, só que ele tá lá no 90º andar, né? Isso. Ele não tá vendo. Aí ele olha assim, ele só fica dançando. Ele fica tipo rebolandinho. Assim, os caras no andaime, velho. Os caras no andaime. Mas, pô, é uma cena muito divertida. É uma cena ícone já do cinema. Essa é, essa é. É uma das cenas musicais do cinema mais adoráveis, sim, na minha opinião. É uma cena que a gente não cansa de ver. Não cansa, cara. E você tem vontade de sair dançando no meio da rua. É fantástico, velho. É fantástico. O Stechal é muito legal essa música, né, cara? Aquele negócio de dançar com todo mundo, cara. É. Você, tem uma hora que ele mostra assim, neguinho tá subindo em cima do carro, velho. Neguinho tá maluco. Assim, é uma turba, é uma horda de zumbis, assim, todo mundo... É uma catarse coletiva que eu tô falando. O Chicken and a Baby, né? Porra, Twist and Shout. Outra curiosidadezinha legal é que a Ferrari que foi utilizada no filme realmente existia, o modelo, só que para alugar aquela Ferrari era muito cara. O filme tinha um orçamento limitado, então eles fizeram uma reprodução da Ferrari em fibra. Inclusive, quando eles jogaram o carro da ribanceira abaixo lá, no final do filme, a capota do carro se rasgou. E aí eles tiveram que colocar uns galhos ali pra dar uma... Parece que a Ferrari processou, né? Teve uma história dessa. Que diz que era Ferrari, que não era Ferrari. Tem um papo desse aí. É mesmo? Olha aí, tá sabia vendo? Disso, não? Eles chegaram até a alugar uma Ferrari pra fazer os closes. Mas a Ferrari que roda na cidade e voa no Star Wars não é ela, não é. É de mentira. Ah, uma curiosidade do filme também é que o filme foi filmado na ordem que a gente vê, viu? Ah, é? É, ele foi filmado do começo do filme mesmo até o fim, daquele jeito que tá lá. Em um dia só também? Não, foi um dia não, mas foi poucos dias. Cara, se duvidar foi, bicho, porque do jeito que o filme tava tranquilão, o pessoal tava tranquilo no filme, cara. Uma das minhas cenas favoritas no filme, que é quando ele liga pros alunos pra dar uma verossimilhança na doença dele, que ele liga pros caras e fala assim, eu acho que eu vou ter que fazer um transplante de rim. Aí ele vai com um teclado e fica com o teclado. Cara, aquilo foi improvisado. Escuta aqui, não tenta mancar o espertinho. A situação tá preta mesmo. Vem cá, você viu Alien? Lembra quando aquele monstro tava no estômago do cara? É mais ou menos assim que eu tô me sentindo. Ele é calouro. Você tá falando sério mesmo? Não, é claro que eu tô brincando. Eu tô com voz que tá pra brincadeira. Com quem que ele tá falando, hein? O Ferris Bueller. Conhece ele? Claro, ele é um cara legal. Ah, foi muito bom falar com você e saber do seu estado, mas agora temos que ir. Cabeça fresca, hein? Obrigado. Droga, só espero que ele não morra. Ele é um cara muito legal. Peraí, deixa eu falar com mais alguém. Ah, é claro, espera aí. Você viu Alien? Vi, por quê? Alô? Tchau. Oi. Oi, Ferris, como tá essa força? Você tá morrendo, menino? Ah, meu Deus. É muito sério? Ah, eu não sei, tomara que não. Eu vou precisar de um transplante de rins. Meu Deus. Você tá nervoso? Desculpe. Vai estar vivo no fim de semana? É, eu acho que vou. Legal, talvez eu te visite. Tchau. Música. foi improvisado pelo Matthew Broderick, que ele tava lá e que ele apertava e os caras... Cara, e é engraçado que ele... Tem uma hora que ele bota o braço em cima do teclado, né? Ele bota o braço em cima do teclado e faz... É engraçado aqui. Nossa, muito legal, cara. A cena com o Charlie Sheen, uma das cenas icônicas desse filme também, que quando ele encontra a irmã do Ferris Bueller na delegacia e ele, tipo, faz uma análise com a mulher de meia hora e ela sai outra pessoa da delegacia. Não, e veja ele, né? Sai doida. Não, pois é, sai doidinha. Ele teve que ficar acordado mais de 48 horas pra gravar aquela cena. É porque ele queria estar estragado, né? É. Hoje em dia é só ele chegar, né? É verdade, cara. Hoje em dia é só... Hoje em dia só ele, pô, acordou, beleza. Já pode repetir a cena dele estourado. Uma cena que o Cameron rouba total é quando ele vê o pai do Ferris. Eu acho que eles estão no carro. É, no trânsito, né? O trânsito parado. Trânsito parado. E ele vê o pai do Ferris num táxi do lado. É, ó, tá ficando tarde, hein? Eu acho melhor a gente levar o carro pra casa. Que negócio é esse? Eu não tô entendendo. A gente tem tempo. Eu sei que não se importa, mas quem vai entrar essa fria sou eu. Você acha que eu não me importo? Eu sei que não se importa. Oh, oh. Oh, essa foi muito boa, Cameron. Cameron, o que, que você fez hoje, hein? Nada interessante. Como é que você pode dizer uma coisa dessas? Nós vimos tudo, nós passeamos pela cidade inteira. Nós fomos a museus, vimos trabalhos de arte maravilhosos, comemos, almoçamos muito bem. E... Peraí. O que foi? É muito engraçado, velho. Aí o pai do Ferris olha pro jornal. Quando olha de novo, tá só Sloane de óculos escuro, né? E fazendo, tipo, jogando um beijinho pra ele, assim. Foi. Eu acho legal que ela joga um beijo pra ele. E aí ela vira, aí o Ferris fala: O que ele tá fazendo? Ele está lambendo o vidro e fazendo gestos obscenos com as mãos. O quê? Comunidade preocupada com delinquência juvenil. Que putona, velho. É, eu ia fazer isso, cara. Ela dá uma lambida de bicho tão sensual naquela cena. Verdade, velho. Eu tô com uma punheta tão frenética pra ela, velho. Na hora, assim. Eu tô fazendo pra você. Eu ia fazer assim. Velho, ela. Nossa, a Sloane. Cara, o Ferris comeu tanto a Sloane, velho. Mas comeu tanto. Tanto. O filme mostrou, velho. Não mostrou. Essa cena do carro, ele faz cosquinha nela de verdade. Aquilo ali. Ah, foi, é aquilo ali já fez de verdade mesmo. Sabe o que eu pensava antes que ele fazia? Eu não posso falar porque esse programa é patrocinado. Mas outras cenas do Cameron que eu acho muito boas. A cena que ele tá no carro decidindo se vai buscar o Ferris. Porra, é muito bom aquilo. Cameron vive me decepcionando. Aposto uma grana como ele tá no carro decidindo se vem pra cá ou não. Ele vai continuar me ligando. Ele vai continuar me ligando até que eu resolva ir. Ele vai fazer com que eu me sinta culpado. Eu... Isso é ridículo. Ah, tá. Eu vou. Droga! Droga! Que desgraça. Esqueça. É isso aí. Eu não vou. Aí vai até o meio do caminho, aí você só vê ele pulando de raiva lá fora. Cara, é excelente, velho. Nisso, eu queria te perguntar, qual a sua cena favorita do filme, se você conseguir puxar da memória? Ah, não sei. Realmente a parada, né? Ele cantando ali na parada. Aham. Uhum. O shout é sensacional. Aquela sequência também do restaurante, aquele negócio do Rei da Salsicha de Chicago. Isso, cara. Isso é bom demais. Isso é bom demais, cara. É uma sequência boa, né? Do início mesmo, ele apertando aquele teclado e fazendo aquele som. Aquela perseguição do final também, que ele vem correndo, que ele tem que chegar em casa rápido. Uhum. E aí ele para em frente ao carro do pai, que por acaso se distrai com alguma coisa e não vê que é ele que tá ali. É muito bom aquilo também. É muito bem feito. Não, eu acho legal que ele tá correndo pra chegar em casa, em câmera lenta, né? A gente tá desesperado, pronto, lascou, vai todo mundo chegar em casa. Aí ele tá correndo, passa por duas gostosas e ele volta. Oi, meu nome é Ferris Bueller. Muito bom. Passa dentro de uma casa de uma pessoa, num churrasco, né? Isso, olha o churrasco. Aí ele fala, o jantar tá na mesa. Calma, não se assusta não. Que é isso? Que é esse cara? O jantar tá na mesa. E aquela música... Aquela música... Oh, yeah. Os dois filmes tem aquela música, né? O Segredo do Meu Sucesso. Segredo do Meu Sucesso, isso, tem aquela música. Eu também dublei o Michael J. Fox, mas com uma versão da vida, não sei se pra avião, não sei o que foi. Tem essa música também nesse filme. É. Não, mas uma das cenas mais icônicas desse filme, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, é a cena do restaurante, que ele quer se passar pelo Abe Froman. E ele, cara, ele escolheu qualquer, foi o primeiro que ele olhou ali na lista, porque era pra meio-dia, né? Sim. E ele olhou lá, Abe Froman, beleza, eu sou Abe Froman. Aí quando o cara, você é Abe Froman, o rei da salsicha de Chicago, ele olha com uma cara, bicho, assim de... Fudeu, né? É, sou eu mesmo. Olá, em que posso ajudá-los? Ah, eu fiz uma reserva. Oi, eu sou Abe Froman. Fiz uma reserva para 3 ao meio-dia. Que foi? Algum problema? Então é Abe Froman. Isso mesmo. Sou Abe Froman. O rei da salsicha de Chicago. É, sou eu mesmo. Meu jovem e ingênuo rapaz, eu estou muito ocupado aqui. Por que não pego seus amiguinhos e dá o fora daqui bem rápido? Está insinuando que eu não sou quem estou dizendo que sou. Estou insinuando que você deu fora antes que eu fique nervoso. Nervoso. É... Nervoso. Tá, nervoso. Tá legal, mas eles vão embora. Vão sair daqui. Eu não vou embora daqui, não. Agora, a gente quer sentar. Escute, meu jovem, ou você dá o fora daqui, ou vou ter que chamar a polícia. Polícia? Você vai chamar a polícia pra mim, é? Vou. Ótimo, na verdade, eu mesmo vou ligar pra eles. Chame a polícia. Isto vai ser ótimo. O telefone. Me dê o telefone. Eu tenho que atender essa chamada. Já estou cheio de brincadeiras. Me dê o telefone. Se tocar em mim, eu faço um escândalo. Deve ter algum outro telefone por aqui. Vai atender de lá. Maravilha. Lastimo pelo seu futuro. Eu vou fazer um escândalo aqui. Eu vou fazer um escândalo se você pôr a mão em mim. Vou ligar pra polícia. Aí liga pra polícia. E é legal que a Sloane, ela é uma quengona cúmplice de tudo, né, cara? Aí ele vira e fala assim: mande chamar Abe Froman. Em que posso ser útil? Posso falar com Abe Froman? O rei da salsicha de Chicago. Abe Froman? Deixa eu verificar. Pode escrevê-lo. Jaqueta de couro. Camiseta branca e um suéter. E admiravelmente bonito. Cara, que quenga, né, velho? Como é que se presta a fazer essas coisas assim? E aí, na sequência, vem um dos diálogos mais fodas do filme, que o Ferris vira pro Metro e fala assim... É, saiba que eu admiro a sua compreensão. Não, não precisa agradecer. Fique sabendo que é a compreensão que torna possível pessoas como eu aturar pessoas como você. Obrigado. De nada. O cara sai, cara. É bom demais, velho. Agora o Rooney é demais, né, cara? A hora que ele desce pra procurar o Ferris, ele desce do carro, aí ele tá ele bota o óculos escuro, e aí ele olha pra um lado, olha pro outro e levanta a aba do óculos, assim, tchum. E na o ritmo no passo da música. Música. No passo é muito... da música. É muito bom. O cara tem um óculos escuro de viseirinha, né, velho? Que virou uma viseirinha. Meu pai teve um daquele, cara. É mesmo? Mas era de clipon, assim, ele botava no óculos de grau dele. Ah, não, isso eu também tinha, pô. Mas aquele esquema ali de levantar a viseirinha, fica uma viseirinha pra cima, velho. É muito ruim, né? Quando ele chega na casa do Ferris, que aí ele descobre que tá a armação lá, o negócio da campainha, que também é uma gravação excelente, né? E aí ele descobre, e aí ele pula um muro, né? Pula ali a grade, vai lá pra trás e encontra o cachorro, velho. É um Rottweiler. Ah, sim, o da flor. Isso, ele encontra o cachorro, quase se arrebenta com o cachorro come a roupa dele, come o sapato dele, e aí ele consegue fugir, daqui a pouco chega alguém pra deixar uma flor lá, e aí o cara taca o vaso em cima do cachorro. Sabe o que eu pensava quando eu era menino? O quê? Que ele dava as flores... Olha só como era inocente, velho. Ele dava a flor pro cachorro comer e o cachorro comia e dormia. Eu achava que a flor era tipo uma parada meio venenosa, alguma coisa assim, sabe? Peraí. Eu não tô de sacanagem. Eu pensava isso até agora. Eu te juro, não, por velho. Deus, velho. Pra mim, o cachorro comia a flor. Não, cara, ele tacou o vaso na cabeça do cachorro, velho. Tanto que o vaso tá quebrado. Isso, Rune é filha da puta mesmo, cara. Ainda fala bons sonhos. Isso, que corno, velho. Caralho, eu jurava. Eu também, cara. Eu era juvenil igual você. Pô, mas eu sou juvenil de 31, então. Não, mas eu descobri isso ano passado, cara. Mas eu descobri isso agora. Caralho, cara. Que filha da puta, né? Eu jurava que eu achava que realmente ele tinha dado as flores pro cachorro comer, ou sei lá, cheirar, alguma coisa assim, e era uma flor que tinha um cheiro muito forte, e que o cachorro desmaiava, sei lá. Mas não, filha da puta me tacou o vaso na cabeça do cachorro, velho. Cadê a peta nessas horas? É, não existia na época, né, velho? Porque pra um órgão que encrenca com Super Mario Brothers, né, velho? Pois se é. Se vê isso aí... Exato. Não, mas é excelente. Cara, eu tô chateado, porque eu tô... chateado com o Rune. Porque eu achava realmente que o cachorro... Não, mas ele teve o que ele mereceu, cara. Velho. Ele tomou 3 bicudas na cara da Dirty Dancing, que foi excelente. Inclusive, uma curiosidade, os 3 chutes é a repetição de um só. É um só. Ela deu uma só vez e o resto é edição. Ué, mas eu pensava que era tipo... Exatamente isso, ela tinha dado um chute, mas era o mesmo chute de ângulos diferentes. Eu não, eu quando assisti a primeira vez, eu na verdade sempre achei que era um dela, dava 3 chutes nele. Mas enfim, ele toma aquele chute, cai, se arrebenta, rasga o lábio, bicho no final, tá um trapo, né? E aí ele encontra o Ferris Bueller na porta de casa e ele fala, eu te peguei agora, não sei o que, você tá lascado. E aí vem a irmã dele, cara, e salva ele, né? Abre a porta e aí ela, ai que bom... Você é maluco, rapaz? Como é que tu vem correndo do hospital assim? E aí ela vira pra ele e fala assim, ah, inclusive o senhor deixou a carteira no chão da minha cozinha. A cara que ele faz, bicho, ele... É um crime invasão. Ele tá, podia ser preso por pedofilia, né? Isso. Ele tava atrás de uma menor de idade. Velho, e o bicho mexe com adolescente, então assim... A outra cena, que aí é a cena do final, já subindo os créditos, cara, ele se arrastando na calçada, arrastando a perna, assim, todo fudidaço. E aí para o ônibus escolar do lado dele, e ele vem falando assim... 4 anos perseguindo esse garoto. 4 anos que ele me faz de bobo. Oi, senhor Rooney. O que está acontecendo? O senhor brigou com alguém? Quer uma carona? Cara, a cara que ele faz, velho, quando ele entra no ônibus, bicho. Ele tá todo esculachado, todos os alunos param e ficam abismados com a figura dele. E ele senta do lado de uma garotinha com um óculos fundo de garrafa inacreditável na cara. Que é a única garota que ninguém quer ficar do lado, né? Coitada. E ela vira pra ele e fala assim... Eu aposto que o senhor nunca tinha entrado num ônibus escolar como este. Não tá afim de um chiclete? Ele tava guardado no meu bolso, tá bem quentinho e macio. Ai, que nojo, velho! Ah. Ferris, eu preciso te falar uma coisa, cara. Sabe que até que você tava certo? É, eu precisava de um ar, me desafogar da mesmice, sabe? Foi bom encontrar você, a Sloane. É, seu taradinho. Eu me lembro de você me vendo na piscina. Mas e daí, Ferris? E agora? O que você vai fazer? Vai nos deixar em casa e vai voltar pro seu mundo de livrinhos de autoajuda, é? Autoajuda ou não, as pessoas compram. Adoram comprar esse tipo de coisa. Vê até personagem de um filme chamado Curtindo a Vida Doidado. O ator principal que fazia meu papel até que era bonzinho. Quer saber? Eu também curto autoajuda. Porra! Eu tenho que ser mais eu, caralho! Tenho que vencer meus medos! Xiii, já sei onde isso vai parar. Eu tenho que botar pra fora! Não, cara, não bota nada pra fora, não. Ninguém quer ver esse pezinho de fora. Pelo amor de Deus, quebra ou não? Eu tenho que ser mais eu, quer saber? É isso aí! Ô, amigão, calma aí. Esse aqui é meu carro, cara. Vai com calma. Não! Você, Ferris, é o meu herói! E a partir de agora, eu serei conhecido como James Cameron. Xiii, fudeu. Sloane, agora todos nós vamos ter que aguentar. Titanic, Avatar, Avatar 2, Avatar 3. Não, Ferris, salve ele enquanto há tempo. Assim a gente não vai ter que aturar essas coisas no cinema. Quer saber? Deixa ele. A vida passa rápido demais. E se você não curtir de vez em quando, ela passa e você nem vê. Cara, eu tô arrepiado, sem exagero nenhum. Excelente, o Ferris Bueller falando. Eu tô arrepiado, cara, nossa senhora. Eu não botei no mudo, porque qualquer dúvida que o Niso tivesse, eu tirava aqui. Eu tive, sabe aquela coisa assim, Niso, de você ficar assim... Cara, eu não tava... Nossa, cara. Puxa, brigadão, cara, obrigado mesmo. Eu tô bobo, cara, sério. Tempo pra mulher, assim, é mais cruel, né? Não é, cara? Tem um ditado que diz que o homem envelhece e a mulher apodrece, cara. E no caso dela, se aplica bem, porque ela já dobrou o cabo da Boa Esperança faz tempo, bicho. Com exceção tadinha de Luísa Brunet, cara, porque a Luísa Brunet, ela é o Benjamin Button ao contrário. Cara, ela era nova, muito bonita, mas a Luísa Brunet, ela parou no tempo, vocês já perceberam isso? Ela fica mais velha e ela vai ficando mais bonita, né? É o Benjamin Button, velho, ela vai ficando mais nova, ela tá mais nova que a filha dela. Estão vendo a propaganda hoje de creme com ela aqui. Falei, meu nome é Luísa Brunet, eu tenho tantos anos. Eu falei, não tem não. Mentira, cara. Tô sendo cruel, ó. Acabei de dar um Google aqui na minha sala. Não tá parangona, não. Não, eu colei uma coisa aí no Skype. Dá uma olhada aí nesse link. Que eu achei a foto com os peitinhos dela aqui. Que isso, meu. Já vai pra... Caramba, isso, desculpa. Eu sei que vocês querem ver, pô. Eu sei que vocês querem ver. Esses mal-entendidos servem pra ajudar pessoas como eu a aturar pessoas como você. É, o cara... O cara sai, cara. É bom demais, velho. Eu tenho vontade de fazer isso no Girafas. Eu tentei fazer isso no Girafas. Tenho... Porque no Girafas a gente chamava pelo nome, né, cara? Você lembra, Miotti? Lembro. Que brasileiro chamar pelo nome. Aí os irmãos do Miotti botavam assim... É, tô masturbando, né? Aí ficava o cara do Girafas, tô masturbando, seu lanche tá pronto, tô masturbando. Aí uma vez eu esperei o cara, Abe Froman, cara, eu ia falar, você é Abe Froman, você está duvidando de mim, cara? Aí só masturbando deve ser um olho especial deles, cara. Sei lá, quem comeu foi o irmão do Miotti, então tô nem aí. Como eles falam em todo filme americano que professora de educação física é sempre sapatão. Na verdade é, mas assim... Precisava, né? Não, mas eu não acho que ela seja sapatão, cara. Não, a ela não, mas velho, você lembra da Biula no Pox? Da Balbrica? É a Biula Balbrica. Vocês sabiam que tem uns filha da puta colega meu que fica me chamando de Biula, né, velho? Ah, é. Balbrica. A Biula, quando eu comecei a dar uma. A ganhar corpo. No final da faculdade, o moleque chegou e falou assim: caralho, a gente tá parecendo a Biula Balbrica. Cara, quem é essa aí? Não tô sabendo quem é, não, porra. A Biula Balbrica? Ah, meu. A porta do pó que pega no pau. Ah, caralho, tá bom. Eu tava sabendo o nome. Aquela, porra, que fica assim: eu vi! Uhum. Eu vi! Tinha uma pinta! Eu vi! A gente tem que fazer um dia de pó. Ah, não, vou fazer. Interneticos, curtindo a vida doidado, tá aí, vocês pediram e repediram, cara, adoramos. Niso, muito obrigado, meu querido, de novo, por essa oportunidade, brigadão mesmo. Foi um prazer. Esperamos você de novo, a casa é sua, meu querido, estamos à sua disposição. Pô, maravilha, obrigado. Agora eu queria aproveitar aqui o espaço. Por favor. Divulgar um show que eu tô ensaiando com a minha mulher. Opa, olha aí, cara. Minha mulher não é atriz, né, ela é sexpert. Ela ensina a fuder, a verdade é essa. Caraca! Tá bom, você tá falando? Pra vocês entenderem um pouquinho melhor o trabalho, ela aparece no site dela aqui na presser.com.br. E a gente tá ensaiando um espetáculo, a palestra dela, que a palestra dela já é um sistema da comedy, né? E aí a gente resolveu unir forças e colocar isso no palco. Então ela dá dicas de sexualidade pra você ter uma vida sexual mais saudável. E eu fico do lado falando merda. Vai ser um grande sucesso, porque é uma proposta assim única, pelo que você não foi feita ainda no mundo, pelo menos por um casal, né? Que é um casal de verdade, a gente tem duas filhas e tal. Estreia agora em dia 26 de outubro aqui no Rio, no Teatro Vanucci, e chama-se Vem Trabalhar com a Gente. Inclusive a gente tem uma fanpage no Facebook, apareçam lá, e o subtítulo é um Manual do Sexo ao Vivo. É uma proposta muito bacana, cara, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, e espero que a gente vá. Também a gente sabe que tem pro pessoal do Brasil todo, né? E até de fora também nos ouvindo, mas com certeza a gente vai estar em Brasília também. E quando a gente vier, quero que vocês vão lá assistir a gente. Ah, mas na hora, vai, meu, sim, pode ter certeza. Porque eu fiquei curiosíssimo. Qual o nome mesmo? Vem transar com a gente. Vem transar com a gente. Vem transar com a gente. Olha, que isso, mano? Tô curtindo aqui, curtindo o Facebook. Ah, tá, o Facebook. Não é chupa, não. Ah, tá, se foca não, meu. Realmente, assim, para de rir. É uma proposta muito bacana, né? Muito bacana. Pô, muito legal. Direção do Fernando Ceilão, e vocês vão gostar. É um negócio bacana. Olha aí, internet, que você é do Rio de Janeiro. Não vai ser idiota de não aparecer, pelo amor de Deus. Porque eu aqui tô me mordendo de vontade de ir, sinceramente. Fiquei curiosíssimo, pô, muito legal mesmo. Isso, brigadão, meu querido. E até a próxima, interneticos! Um abraço, gente. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.